nosso moderador da Champions. Boa tarde a todos. O meu nome é Margarida Matos, para quem não me conhece. Eu sou coordenadora da Juventude Socialista da Amadora. Eu tenho a voz assim um bocadinho malandrada porque estou com uma mesa da LIDS. Eu quero agradecer a todos a presença. Quero agradecer também aos nossos oradores que amavelmente aceitaram estar hoje aqui presentes para nos falar sobre este tema que é tão recente na nossa sociedade e que é tão interessante. Temos connosco, começando do lado esquerdo, a Maria Silvério, que é antropóloga, vem-nos dar aqui assim, uma visão cultural e histórica do assunto. Depois temos o Daniel Cardoso, do Poli Portugal, vem-nos dar a perspectiva de como é que estas relações se formam. Ele é poliamoroso e, portanto, vem-nos dar esta perspectiva de quem vive estas relações na sua própria pessoa. Depois temos José Pereira Neves, que é psicólogo e coach training. Portanto, vem-nos dar uma perspectiva psicossocial também do assunto, que eu acho que é muito interessante saber numa perspectiva psicológica como é que tudo isto se processa. E temos o Ricardo Bernardes, que é jurista, professor da Faculdade de Direito, e então nos dá a perspectiva legal de que forma é que o direito protege ou não protege estas relações. A moderar o debate temos o António Valdez, que é da Juventude Socialista da Amadora, que teve um papel muito importante e um peso muito importante na realização deste evento. E ele pediu-me também para eu dar aqui assim, a informação que temos daqui a mais ou menos 45 minutos, uma hora, um pequeno coffee break com sumos, bolinhos, cafés, para depois retomarmos novamente a ação com outro fogo. Obrigada a todos. Olha, em nome do grupo de ativistas socialistas, do qual eu faço parte, da Rede World Portugal e da Rede World Europa, dou os parabéns desta iniciativa da Juventude Socialista, por este debate aqui ser feito na minha cidade, na minha secção, na minha terra, aqui na secção do PS, da Amadora, e como comitente honorário da Juventude Socialista. E viva a Rede World Portugal, viva a Rede World Europa, viva o PS, viva a Juventude. Viva. Então, se calhar para começar, começaria por perguntar ao Daniel, o que é o poliamor? É a pergunta que eu fiquei. Já agora queria só fazer uma pequena emenda, um pequeno acrescento. Eu não só sou, de facto, poliamoroso, mas também faço investigação nesta área. E para mim não dá para descolar as duas coisas. Ou seja, a minha experiência pessoal de vivência de poliamor passa também pela minha reflexão académica, teórica e do trabalho de campo sobre isto. A definição mais simples e curta que se pode dar do poliamor é a ideia de que é possível e é válido a existência de relações íntimas e ou sexuais e ou amorosas entre várias pessoas ao mesmo tempo, com o consentimento informado de todas as pessoas envolvidas. Ok. Maria, o poliamor, como é definido pelo Daniel, é algo recente ou podemos encontrar esta modalidade de relação em outras sociedades? Bom, definido como foi pelo Daniel, é algo recente. Em termos, até você pode me corrigir, porque você vai saber talvez mais do que eu, mas até onde eu sei, em termos, por exemplo, de começar a se ter um ativismo em cima disso, uma prática em cima disso, é da década de 90, nos Estados Unidos, sim, chegando à Europa e a outros países da América Latina depois dos anos 2000. E agora, o que a gente tem, que as pessoas muitas vezes tendem a confundir, são as relações de poligamia. E que aí é muito importante a gente fazer essa diferença, que normalmente uma relação poligâmica, nas sociedades que são poligâmicas, ela existe uma hierarquia, ou seja, nós temos um homem que tem esse direito e a possibilidade de ter várias esposas, seria então uma poliginia, que se chama em termos sociológicos, antropológicos, ou temos a poliandria, que é menos comum, que seria a mulher tendo vários maridos, dois ou mais. Mas o que, que acontece nesse tipo de sociedade é que existe então essa hierarquia. Somente um tem e sempre com um sexo oposto. E no caso do poliamor, luta-se muito por essa igualdade entre todas as pessoas que participam e todos têm esse direito e essa liberdade. Até mesmo se não quiser, pode ser monogâmico, se relacionando com alguém que é poligâmico, por exemplo. Ou poliamoroso, desculpa. Mas já agora, pelo que eu percebi, nas relações poliamorosas há várias modalidades, isto é, pode ser um senhor com várias raparigas ou uma rapariga com vários senhores, não sei se estou a dizer corretamente. Até podemos sair, aliás, convinha que saíssemos do campo da heterossexualidade, sim, porque existe mais do que relações heterossexuais no mundo e, portanto podemos ter um senhor com várias senhoras, como um senhor com várias senhoras e com vários senhores e por aí adiante. Ou seja, e é preciso ter em conta, quando nós falamos de relações poliamorosas, estamos a falar de uma coisa que, peço desculpa por agora parecer um bocadinho confuso, só existe na teoria. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que a ideia de uma relação poliamorosa é um construto teórico. Depois, na prática, os relacionamentos que as pessoas de facto desenvolvem são diferentes entre si. Mas isto não é nada de específico com o poliamor, ou seja, o que for. É a mesma coisa que monogamia. Nós podemos falar de monogamia. A monogamia também é um construto teórico. Se depois formos perguntar a cada uma das pessoas que está aqui, por exemplo, eu tenho uma relação monogâmica, como é que a sua relação se organiza? Cada pessoa vai dar uma resposta diferente. Portanto, não existem verdades absolutas aplicáveis a todo e qualquer relacionamento poliamoroso, exceção feita, à questão do consentimento informado. Ok. Uma das coisas que vocês costumam dizer é que o amor não se divide, multiplica-se. O que é que isto quer dizer precisamente? Bem, isto tem que ver, no fundo, com a recusa de uma perspectiva economicista do amor romântico em particular. O que é que eu quero dizer com isto? Normalmente, se uma pessoa tem dois filhos, três filhos, não se costuma dizer que essa pessoa dá um terço do seu amor a cada um dos filhos que tem. Sim. Mas no caso dos relacionamentos amorosos românticos, há muito este discurso de se tu gostas da outra pessoa é porque não gostas verdadeiramente de mim. Portanto, estás a tirar de mim para dar à outra pessoa. A lógica aqui é de que os sentimentos, não é por eu gostar de duas pessoas que eu divido o meu amor ao meio e dou uma fatia a cada um. Ou se gosto de três pessoas, então divido em três pessoas e dou uma fatia a cada um. Os sentimentos podem ser diferentes e podem ter âmbitos diferentes e podem ter intensidades diferentes, mas o amor em si, o sentimento do amor, não é um recurso finito e se eu dou a ti é porque tenho que tirar à outra pessoa. Agora, é claro que existem recursos finitos. O meu tempo é finito, a minha atenção é finita. Eu não consigo passar 24 horas por dia, todos os dias acordado, a estar com esta pessoa ou com aquela pessoa. Sim. Mas isto não são os sentimentos. Aquilo que eu sinto e aquilo que eu consigo fazer com o que sinto são duas coisas diferentes. Certo. José, achas que é possível, estando numa relação, amar de igual forma todos os envolvidos na mesma? Não. A resposta dessa maneira. De igual forma, eu acho que não é. Se fizesse essa pergunta outra vez, já não a fazias de igual forma. Fazias de igual forma a mesma coisa de igual forma, a resposta é sempre não. Mas eu concordo com tudo o que foi dito na questão do provavelmente dizia isto, discutido convosco, inclusive quando falámos, que provavelmente a crítica economicista é provavelmente as críticas das críticas mais idiotas que se podem fazer a esta ideia do poliamor, precisamente por causa disso, é porque é facilmente desmontável do ponto de vista afetivo. Agora aproveitava para dizer só uma ou duas coisas que me vêm quando os ouço, tanto a ti como à Maria, que é esta questão da, para já, da definição, porque com a definição de ideia de que é possível e válida a relação íntima, íntimas, sexuais e amorosas com um número de pessoas, com N pessoas, que é variável com a questão do consentimento informado, eu acrescentaria N pessoas, tudo bem aqui neste sentido, ou seres vivos, mas aí já entramos na linha, numa outra linha, mas a minha questão é esta, é que neste sentido, então, ficamos a saber que todos nós nesta sala somos poliamorosos. E, portanto, essa é a minha crítica principal, é relações íntimas eu tenho com várias pessoas, relações sexuais, no caso, sendo monogâmico, tenho com uma pessoa, que é a minha mulher, e relações amorosas, dependendo do que é que a gente quer dizer com amor, com amorosas, provavelmente eu também tenho com várias pessoas, porque tenho animais de estimação e amo os animais de estimação que tenho. Tenho amigos meus e também amo amigos meus que tenho, e sou psicólogo e amo os meus pacientes. Aliás, se não amar os meus pacientes, provavelmente não se faz trabalho nenhum psicoterapêutico. E portanto eu sou poliamoroso também, provavelmente todos nós somos, a não ser pessoas que entrem em linhas patológicas, esquizoides, autísticas e que, de facto, estejam tão fechados ao mundo, e mesmo essas, a gente tem dúvidas se elas estão assim tão fechadas ao mundo quanto isso, e que sejam desligadas do ponto de vista afetivo. De resto, somos todos poliamorosos, o que se liga com a minha próxima questão, que é, quando a gente define isto, eu até gostava de vos... Vos ouvir sobre isto que é. Isto são mesmo dúvidas teóricas e práticas, porque depois isto tem muito a ver com a prática, que também é outra crítica, crítica interna, crítica pergunta. É assim, mono ou poligamia, gamia descreve ligações ou casamentos, de uma forma até social, sociocultural, e... A minha outra pergunta crítica é esta, que dizia a Maria, a definição de poligamia, normalmente, nas culturas que são poligâmicas, aqui já acabou a conversa. Normalmente, nas culturas que são poligâmicas, já não estamos a definir poliamor, já estamos a definir as culturas que são poligâmicas e o que é que se passa lá na prática. Mas poligamia não quer dizer isso, ou seja, remeter para a hierarquização e para o diferencial de poder é a mesma coisa que dizer assim... Como a maior parte dos homens, isto assumindo, não estou a dizer que é isto que eu penso, apesar de, em parte, ser isto que eu penso. A maior parte dos homens são seres um bocado bestiais, no sentido de bestas mesmo. E, portanto, como eu sou homem, eu vou inventar uma outra palavra para me definir, porque homem não serve. É a mesma lógica aqui, que é como poligamia, hetero, homo, bissexual, não me serve, porque noutras culturas, eu tenho uma crítica em relação a isso, eu invento uma outra palavra. O que é que eu quero dizer com isto? Poderia fazer-se de uma outra forma a conversa, que é a poligamia sexual ou íntima pode ser vista de uma outra maneira. E então eu sou poligâmico, tenho vários namorados ou namoradas, com diferenças de amar ou de sentimento, de qualitativa entre eles. Critico as outras poligamias porque defendo a igualdade relacional entre as pessoas. Igualdade de poder relacional. Poder relacional é uma coisa... José, deixa-me um bocado isso entender. Então, basicamente, o que tu estás a tentar dizer é que isto poderá ser uma questão de imagem, ou seja, como há certas práticas associadas à poligamia que têm uma imagem em si negativa socialmente, o poliamor é uma forma de torná-las positivas. É isso? Eu não sei se é uma questão de imagem só, porque a imagem é uma coisa superficial. É uma questão, e eu ouvi com muito interesse a conferência que fez com a psicóloga em Évora, salvo erro, em que dizias uma coisa que era interessante, que tinha a ver com a identidade, que é, e não tem a ver só com a imagem neste sentido, tem a ver com a representação de nós próprios, que é, eu acho que devemos evitar sempre, não é só nesta relação com esta palavra poliamor, se cada vez que não concordamos com uma definição que está estabelecida, a gente inventar uma palavra nova, estamos, para já, desresponsabilizarmos de, ou desresponsabilizarmos de falar sobre isso, porque a partir do momento em que se diz assim, não, poligamia é diferente de poliamor, porque, e depois arranjamos uma justificação. Os poligâmicos que têm esta, que fazem esta coisa de, da hierárquica diferencial de poder, então são deixados à vontade. De alguma maneira. Acrescentar, rapidinho. Eu percebo muito bem o que você quer dizer, mas no sentido que eu quis dizer é o seguinte: vamos pegar uma sociedade poligâmica, vamos pegar uma tribo indígena no Brasil em que o cacique pode ter 2, 3, 4 esposas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: se uma mulher dessa tribo quiser ter 1, 2 ou 3 maridos, ela socialmente ela não tem, ela não pode. É o mesmo, por exemplo, uma outra sociedade poligâmica, a muçulmana, que a gente acha que, muita gente acha que qualquer sociedade muçulmana é poligâmica, que também não é bem assim. Mas em uma em que essa poligamia acontece, é aquele homem que tem o direito, ou que pode ter, se ele tiver condições financeiras e etc., de sustentar as várias famílias, ele pode ter. Mas nessa mesma sociedade, uma mulher, por exemplo, não poderia ter. É nesse sentido. Agora, eu acho importante a gente colocar também que, sendo o poliamor algo muito recente, como eu disse, é da década de 90, ainda dentro do próprio movimento e dentre as próprias pessoas que são poliamorosas ou estão buscando esse caminho, também tem muita dúvida de, afinal, o que é, como se definir, o que somos, ou enfim, como definir. Isso acontece, de fato. Eu diria, de grosso modo, se a gente for falar assim, o poliamor é uma poligamia, essa é a primeira associação que todo mundo faz, no sentido de que não é a monogamia. Então, as pessoas associam monogamia, qual que é o oposto de monogamia? É a poligamia, então o poliamor é isso. Que é uma associação muito comum, muito feita, que todo mundo faz. No campo mais amplo e mais leigo, vamos dizer assim. Mas estando eu aqui defendendo, ou vindo falar por um lado mais antropológico ou sociológico, aí é que eu quis colocar essa definição. Então, até quando a gente fala poligamia, muita gente não sabe que existe a poliginia e a poliandria, que é exatamente essa diferença. Então, de um plano mais geral e etc., de fato, as pessoas associam a poligamia com poliamor. Sim, claro. Mas aos poucos a gente vai vendo algumas diferenças, e aí o que eu vejo que do poliamor é muito defendido é colocar essa questão dessa diferença, no sentido de que numa outra sociedade que seria poligâmica, de fato, pelaquela sociedade é apenas ou o homem que tem esse direito ou a mulher, em casos muito menores. E até mesmo se a gente pegar o nome poliamor, a própria estrutura do nome, a gente já vê uma tentativa aí de desassociar, que é o poli. É do grego, não é isso? Muitos, vários. E amor vem do latim. Ou seja, se a gente pegar a palavra, a formação da palavra, ela mistura duas raízes, do latim e do grego, o que normalmente não é comum. Ou você tem uma palavra formada só do latim ou só do grego. Então, tem exatamente por parte dos poliamorosos, do movimento, essa tentativa de até mesmo para tentar tirar a discriminação, tirar o peso negativo que já se tem sobre uma prática que não é monogâmica e tentar associar muito mais, por exemplo, com a questão do amor, do afetivo, do que do sexual, por exemplo. E há uma outra questão, se me permite interromper, é que, quer dizer, essa crítica de poliamor, na verdade, é uma forma de poligamia, seria completamente válida se nós nos ficássemos pela definição dicionarista de poligamia. A questão é que a definição antropológica de poligamia é muitíssimo mais complexa do que a definição dicionarista. E o que é que interessa aqui é a parte do gamia. A parte do gamia, regra geral, remete para um reconhecimento formal e institucional das relações. Ou seja, poligamia não é uma pessoa ter várias relações. Poligamia é estar institucionalizada uma ideia de família que implica uma pessoa ter várias relações e as outras pessoas não poderem ter elas próprias outras relações. É institucionalização. A definição antropológica de poligamia passa pela institucionalização. A definição antropológica de poliamor não passa pela institucionalização. E essa questão aí já insere uma diferença, uma clivagem que não dá para explicar só pela questão dicionarista. Mas aí pergunto, se a ideia, e está aqui um jurista, e estamos numa sede de um partido, se a ideia, porque eu acho que toda a gente, no limite, e vivemos todos em sociedade e em comunidade, queremos ser reconhecidos, identitariamente até, e portanto, se hoje fosse passado, hoje não, que é sábado, se hoje fosse passado um decreto-lei a dizer que na segunda-feira podiam ir ao registro civil e casarem-se, portanto, as pessoas podiam casar-se com quem quisesse. Então isso já não seria, ou seja, essa questão, ou seja, como é que eu ia colocar isto? Só por nós não termos, por ser uma coisa nova, por ser uma coisa, e normalmente o que é novo é atacável ou é atacado, não quer dizer que a gente tenha que inventar um outro termo, porque as coisas caminham para um reconhecimento sempre. E isso é visto com a homossexualidade, é visto com... Estamos agora na homossexualidade, provavelmente, eu não sei quantos anos é que demorou, por acaso não sei mesmo. Desde o primeiro... A sexualidade foi criada na viragem do século XVIII para o século XIX. Pronto, e portanto estamos a falar aqui de umas centenas de anos, até com a adoção ainda é chumbada hoje no Parlamento. E portanto, a questão é... o meu pensamento que eu introduzo aqui é... A gamia, sim, é associada a casamento, a reconhecimento institucional, reconhecimento social... Mas gamia também, quer dizer, a gamia, a mono ou poli define o N. Mono ou poli define o N e o número de ligações, institucionais ou não, porque daqui a 200 anos ou 300 anos, provavelmente as pessoas podem se casar todas e são reconhecidas institucionalmente, socialmente, isso já não é uma questão. Agora já há o terceiro género na Índia, portanto, quer dizer, isto é tudo uma questão de tempo para as coisas. Aquilo que eu sinto é que se definimos ligação, definimos mono ou poligamia, definindo o N, se definimos sexualidade, definimos hetero, homo ou bi. Mas isso são descrições, ou seja, quando a gente descreve as ligações entre as pessoas... A questão de definirmos como poliamor, eu entendo a questão institucional hoje. Aquilo que eu sinto, ou aquilo que eu penso, é que é um bocado... É perigoso no sentido em que a gente pode ficar numa linha de confusão, como muitas vezes há. Porque eu entendo o que é que querem dizer com isso. E a minha crítica não tem a ver com eu não entender. É a crítica de o perigo até sociocultural que existe da gente inventar uma palavra nova para definir uma coisa que é confundível com outra e que, idealmente, a poligamia na sociedade portuguesa pode, até porque a sociedade portuguesa é muito diferente das sociedades dos indígenas no Brasil ou da cultura muçulmana, pode ser uma coisa diferente. A gente podia chamar poligamia ética ou poligamia igualitária ou... Podíamos, mas tal como é perigoso inventarmos palavras diferentes para coisas que se podem confundir, também é perigoso usarmos a mesma palavra para coisas que se querem distinguir. E, portanto, há um lado político na criação de novas identidades e de novas palavras. Ok. Bem, já que estamos também a falar de família e da sua institucionalização, se calhar dava agora a palavra ao Ricardo para também nos dar uma perspectiva legal sobre o que é que diz a lei sobre a família. Ok, boa tarde. Antes, propriamente disse, gostava só de pegar num ponto que foi aqui referido, que é a questão conceptual. Eu diria que, tendencialmente, para o direito, a questão conceptual é uma questão pouco relevante. Está relativamente ultrapassada, desde o final do século passado, a importância da construção de regimes jurídicos em torno de conceitos. Portanto, o importante aqui será nós pensarmos em quais são as valorizações subjacentes a cada uma das figuras. Isto é, pensarmos em que circunstância é que uma relação que envolve uma comunhão pessoal e também de caráter sexual, que envolve mais do que uma pessoa, pode ou não merecer a tutela do direito para efeitos de serem reconhecidos aos participantes nessa relação, determinados efeitos jurídicos de caráter não só pessoal, como também patrimonial, que é essa a especificidade do casamento. No entanto, aqui, essa definição conceptual que foi feita, embora possa não ser vinculativa, pode ser relativamente ilustrativa do ponto de vista das diferenças de valorações que podem estar em causa. É que nós podemos dizer que há uma justificação constitucional para a proibição da monogamia, se entendermos a monogamia, para a proibição da bigamia ou da poligamia, mas dizia então, nós podemos entender que há uma justificação constitucional para a proibição da bigamia ou da poligamia, se entendermos como uma relação que envolve mais do que dois sujeitos, mas numa situação de desequilíbrio ou de igual ou de desigualdade. E aí a justificação constitucional assenta no princípio da igualdade, não só na sua concretização dentro das sociedades conjugais, mas também no princípio da dignidade da pessoa humana, que é o princípio informador do nosso sistema de direitos fundamentais. E porquê que é muito importante nós encontrarmos esta justificação constitucional clara para a proibição da bigamia e da poligamia? Porque aquela ideia do senso comum, de que o que representa a liberdade individual e não prejudica os outros, não deve ser proibido, é uma ideia que tem alguma aderência na nossa Constituição, como não pode deixar de ter uma Constituição de um Estado liberal. Porquê? Porque existe um princípio fundamental, que tem uma natureza de direito fundamental, que é o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, está no artigo 26 da Constituição, que é um direito que basicamente tutela a possibilidade de cada um de nós definir o seu próprio percurso de vida. Isto é, fazer as escolhas que correspondem à configuração da sua identidade, definir o meu estilo de me vestir, o meu estilo de me comportar socialmente. E, nesse sentido, é um direito que também tutela a possibilidade de eu engendrar as várias formas de relações que corresponderem à minha realização pessoal. Existe, depois, também um princípio nos termos do qual uma restrição de um direito fundamental, isto é, qualquer intervenção do poder público que enfraqueça um direito fundamental, só pode ser feita se for feita em nome de outro princípio ou de outro valor com dignidade constitucional. Portanto, qualquer intervenção do poder público, qualquer lei que restrinja este direito ao livre desenvolvimento da personalidade, e bem entendido, a escolha das formas de relação individual corresponde a um exercício deste direito ao livre desenvolvimento da personalidade, deve, nos termos da Constituição, assentar noutros princípios ou noutros valores constitucionalmente relevantes. Por isso é que são proibidas, por exemplo, criminalizações de factos assentes em valores meramente morais. Por isso é que, no meu entender, por exemplo, a criminalização da bigamia é inconstitucional. E, portanto, aqui pode ter relevância, porque nós temos que encontrar princípios e valores constitucionais claros que justifiquem a proibição da bigamia e da poligamia. Aqui sim tem relevância nós vermos se existem valores diferentes ou uma configuração diferente nas ditas relações de poligamia ou bigamia ou de poliamor. Porque essa distinção conceptual, conforme fez a Maria, assenta numa ideia que aí sim é relevante para o direito, que é, nos casos de poligamia, conforme foram definidos, haver uma situação de desigualdade de alguns dos participantes relativamente a outros. E essa situação de desigualdade justificaria objetivamente, do ponto de vista constitucional, a sua proibição. Em nome não só deste princípio da igualdade, como sobretudo do princípio da dignidade da pessoa humana. Já uma circunstância, já uma situação em que não se verifica essa desigualdade, que se verifica o mesmo patamar hierárquico, digamos assim, não utilizando aqui o conceito de hierarquia em sentido próprio, entre os vários participantes, não era amparado, do ponto de vista constitucional, em nenhum valor juridicamente relevante. Portanto, redundaria numa restrição do direito ao desenvolvimento da personalidade, que não é amparado em nenhum princípio ou nenhuma norma jurídica ou nenhuma norma constitucional relevante. Portanto, bem entendido, redundaria numa restrição ao direito ao livre desenvolvimento da personalidade, que era inconstitucional. Portanto, aqui a distinção conceptual tem esta relevância concreta e muito prática. Agora, pegando a questão que o António referiu do ponto de vista do enquadramento legal, ou do enquadramento jurídico ou positivo, digamos assim. Nós aqui temos de considerar dois níveis, tendo presente que existem várias fontes, isto é, vários factos que geram regras que podem potencialmente regular esta situação, e que têm hierarquias diferentes, temos de considerar vários níveis. Em primeiro lugar, a própria Constituição, e depois a legislação ordinária, concretamente o Código Civil e a Lei de Proteção das Uniões de Facto. Bom, começando pela Constituição, é muito discutível, este primeiro facto já está assente, que a Constituição proíbe restrições a direitos fundamentais e proíbe restrições à liberdade que não assentem noutros princípios ou noutros valores constitucionais relevantes. Agora, do ponto de vista da Constituição, ainda é importante nós percebermos se a própria Constituição contém em si alguma ideia de família, algum projeto de família juridicamente relevante que depois deva condicionar as opções do legislador ordinário. E essa é uma questão imensamente controversa, que foi muito acesa aqui há 2 ou 3 anos, quando se colocou o problema da legalização, entre aspas, do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Porquê? Porque existem aqui duas grandes teses, essencialmente duas grandes teses em torno do artigo 36, que é o artigo que regula a constituição da família e o casamento. Eu não quero alongar muito, mas quero expor a primeira parte da Constituição e depois preparar as algumas perguntas para desagregar a parte da lei ordinária. Estou a não estar aqui a falar de enxurrar. Mas só aqui então na parte da Constituição. Havia quem defendesse que o artigo 36, pelas referências que faz ao casamento e pelas referências que faz ao casamento e depois de forma sucessiva à filiação, conteria aqui um modelo familiar de casamento monogâmico e conteria também aqui um modelo de casamento heterossexual. Isso foi defendido por alguns autores, mas foi rejeitado pelo Tribunal Constitucional em duas sedes. Foi rejeitado pelo Tribunal Constitucional tanto quando se pediu a fiscalização da constitucionalidade da lei que permitiu o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, portanto o Tribunal Constitucional entendeu que essa era uma opção do legislador ordinário que não era proibido pela Constituição, como foi rejeitado pelo Tribunal Constitucional quando, antes dessa alteração legislativa, se pretendeu que a não existência entre casamento civil de pessoas do mesmo sexo, portanto aquela alínea do artigo do Código Civil que dizia que era inexistente o casamento de pessoas do mesmo sexo, era inconstitucional. Também o Tribunal Constitucional entendeu que não era, porque a Constituição não continha nenhuma opção quanto ao modelo familiar. O entendimento mais ou menos pacífico e estabilizado do Tribunal Constitucional é que a Constituição é relativamente neutra quanto ao modelo familiar a adotar. E, portanto, aquilo que habitualmente se entende é que essa é uma opção do legislador ordinário, mas que deve refletir o consenso que existe na sociedade. Bom, e aqui é que depois pode gerar algum ponto polémico. É que esse consenso que existe na sociedade pode ser objeto de duas interpretações. Nós podemos dizer que o legislador só pode acolher ideias que já estejam consensualizadas ou correspondam a valores já recebidos pela sociedade, e isso tornaria duvidoso que se pudesse fazer a alteração legislativa em 2010, mas parece-me que podemos fazer outra interpretação, que é de que esse consenso não é um consenso à partida. Isto é, não tem que haver apenas alterações legislativas que correspondam a opções que já são pacíficas na sociedade. Esse consenso tem que ser um consenso à chegada. O que é que eu quero dizer com isto? É possível que existam opções legislativas que correspondam à execução de um determinado programa político e que visem introduzir transformações na sociedade. Isto é, opções legislativas que naquele momento correspondam a um modelo de vida que não é aquele que é adotado na sociedade. O consenso tem que existir à chegada. É necessário que a partir do momento em que a lei é em vigor, e que seja aplicada, que ela seja efetivamente seguida pelos operadores. Isso não é só em questões de costumes, este tipo de questões que nós estamos aqui a falar. Só para terminar, dava só um exemplo concreto. Penso, por exemplo, na lei de 2007, que proibiu que se fumem espaços públicos com algumas restrições. É uma opção nada consensual. Até à lei de 2007 era pacífico que as pessoas fumassem nos espaços públicos. Portanto, quando a lei introduziu essa alteração com o objetivo claro de promover uma modificação da sociedade mais civilizada, digamos assim, passa a expressão, essa não era a opção pacífica da sociedade à partida. No entanto, foi à chegada, porque as pessoas receberam pacificamente essa alteração legislativa. As pessoas passaram a agir em função daquilo que a lei determina. Quer dizer, existem algumas pessoas que incumprem, mas a generalidade, isso tem, há pessoas que matam, há pessoas que não têm sentido contrário na estrada, isso não põe em causa a efetividade social da lei. O que é relevante para a efetividade social da lei é a generalidade das pessoas receberem ou não a opção legislativa, não obstante concordarem ou não com ela, não obstante ela estar ou não na sociedade antes da lei. Portanto, parece-me que esta é a ideia de consenso que é relevante. Mas isso significa que, no futuro, poderá ser possível o casamento poligâmico? Bom, o casamento poligâmico, entramos mais uma vez na questão conceitual. Eu entendo que um casamento poligâmico, que assente numa ideia de desigualdade entre os participantes, não é possível. Seria vedado pela Constituição e se a lei ordinária o previsse, seria inconstitucional. E quando falas em desigualdade, falas em desigualdade em que termos? Falo em desigualdade de estatuto, que resulta da própria circunstância, de haver uma parte que pode livremente escolher as outras e a outra parte não poder fazer o mesmo. Não é? Certo. Há um conjunto de pessoas que concorrem pela atenção de uma só que está sozinha. Não é? Isso pressupõe não só uma violação do princípio da dignidade da pessoa humana, como pressupõe uma desigualdade objetiva de participação nas decisões da sociedade conjugal, que é o valor central do conceito constitucional de casamento pós-76, pós-Constituição de 76, e que, aliás, foi o valor que justificou a revisão do Código Civil de 77 para se abolir o poder de direção da vida familiar do marido. Portanto, todas essas opções do direito da família e do Estado Novo tiveram de ser alteradas por causa deste princípio central da igualdade dos cônjuges dentro do casamento e na direção da própria vida familiar. Ok. Posso só fazer um parênteses aqui? Por exemplo, a área do direito, de fato, eu não percebo muito. Mas o que tem acontecido, vou falar um pouco do Brasil, porque eu tenho mais conhecimento. Por exemplo, no Brasil, a bigamia também é crime. Ser casada com duas pessoas é crime, assim como em Portugal. No entanto, se a gente procurar nos fóruns ou nas justiças dos estados, né, locais do Brasil, já existem alguns casos, por exemplo, de contorno a essa situação. Em que sentido? Ontem mesmo eu estava lendo que seria... só um exemplo que eu vi. É um homem que era casado, tinha família, no entanto, tinha um relacionamento paralelo de 29 anos com uma outra mulher que também tinha família. Ambas sabiam, ambas aceitavam. Ou seja, é um exemplo de poliamor. Consentido entre todas. Só que não era casada essa segunda família, porque é proibido por lei. Ele não podia ser casado duas vezes. No entanto, nós temos na Constituição Brasileira, que também tem na de Portugal, o que a gente chama de união estável. Aqui chama união de fato? Sim. União de fato, que é... garante os mesmos direitos do que um casamento. Então, o que acontece? Nesse caso específico, essa outra família... entrou na justiça querendo o direito do reconhecimento dessa união estável, ou seja, que nem precisa, uma união estável não precisa ser legalmente reconhecida, mas, enfim, essa outra família quis ter esse direito tornado público e reconhecido para exatamente depois, caso aconteça alguma coisa de morte ou etc. desse marido, as duas famílias sejam vistas como famílias e com direitos iguais. E coube a quem a decisão? Ao juiz. É um caso que cada juiz analisa. Nessa sentença específica, o juiz falou: se a gente olhar a Constituição falaria que este segundo caso seria de concubinato, é o termo que é usado na Constituição brasileira. Ou seja, não é um casamento, mas é um concubinato, seria, eles vivem como se fossem casados. Só que, no entanto, uma relação de 29 anos com filhos, em que todos se aceitam e se reconhecem, como que eu, o juiz, tem direito de falar que isso é um concubinato e não isso é uma relação, assim como o casamento? Deu sentença favorável. No entanto, tem outros exemplos de outros casos que foi negado, porque o juiz exatamente falou assim, não, isso é concubinato, isso é um absurdo, estaríamos abrindo precedentes para a poligamia e etc, etc. Não, está vetado, não aceitamos. Então, ultimamente, o que eu tenho visto hoje em dia, o que se começa a ter são decisões esporádicas que sempre depende do juiz, no caso que está alegando. Se tem um juiz que é um pouco mais conservador, que segue mais a risco o que está escrito na Constituição, ele não vai ver, não vai apoiar essa segunda relação. No caso de um juiz que pode pegar por vários outros outras questões que poderíamos dizer aqui entre aspas mais liberal ou isso, diria que qual é o problema, o que, é que tem de errado nisso. Então, se a gente for olhar no campo jurídico, eu acho que hoje em dia não apoia de todo, não é favorável às relações poliamorosas, não é. Mas, como qualquer questão jurídica, tem as suas brechas, tem as suas formas de chegar a uma solução, mas que depende do juiz. Queria talvez acrescentar, do ponto de vista jurídico, um caso de âmbito nacional e que foi levado ao Supremo Tribunal, portanto tem outra relevância, que foi no Canadá, e vou ser muito, muito sucinto. Basicamente, aquilo que se estava a tentar perceber já ao nível do Supremo Tribunal era se era de facto possível criminalizar de alguma forma relações que de facto eram poligâmicas. Poligâmicas neste sentido de o homem pode ter várias mulheres, as mulheres têm que ficar ali e acabou a conversa. Era só criminalizar no caso os homens, ou também, por exemplo, se uma mulher tivesse vários homens, isso também seria criminalizado? Eventualmente seria criminalizado, mas isto era uma questão que se punha muito especificamente em relação a uma parte da comunidade islâmica no Canadá. E, portanto, era uma coisa muito focada nisso. O que é que acontece? Os ativistas poliamorosos canadianos juntaram recursos e também entraram e conseguiram arranjar um grupo de advogados que intervisse no sentido de vamos lá ter calma e vamos tentar separar juridicamente o que é que são relações de facto poligâmicas, em que não há paridade de direitos, e o que é que são relações de facto poliamorosas, em que há paridade de direitos. E ao fim de uns 2 ou 3 anos de andar para trás e para a frente, a decisão que saiu do tribunal foi, não foi explícita, mas deixou margem de manobra para que as pessoas poliamorosas não se vissem de repente a braços com situações de criminalização automática. Portanto, deixou-se ali margem de interpretação. Não houve uma clareza total do acordo que saiu do tribunal, mas deixou-se ali margem para não criminalizar automaticamente relações poliamorosas, com base nesta ideia de que tem que haver um respeito pela autonomia das pessoas, mas esse respeito pela autonomia das pessoas tem que partir de uma ideia de que as pessoas são paritárias e que não há desigualdade e desequilíbrios de direito. E neste sentido, acho que a lei que proíbe a bigamia, a poligamia, vai muito no sentido, em termos históricos até, vai muito no sentido da proteção dos direitos de género e do combate à desigualdade de género, porque em termos sociais, com bigamia proibida ou não proibida, aquilo que nós temos são homens que controlavam, ainda controlam, mas controlavam antigamente ainda mais recursos económicos e que tinham a disponibilidade económica de ter várias famílias, muitas vezes até sem o consentimento das pessoas, ou então com um consentimento quase que forçado, que é do género, ou aceitas esta situação, ou então ficas sem casa, ficas sem dinheiro, tchau, tchau, não é? Portanto, há aqui vários níveis de coerção para além simplesmente da institucionalização, e a lei da bigamia, quer dizer, não sou jurista, mas esta também precisa de ser entendida a esta luz. Claro que... E, portanto, nós mesmo que fôssemos, e eu acho que se deve, de facto, descriminalizar, pelas razões apresentadas, que se deve descriminalizar a bigamia, mas, por outro lado, temos que ter cuidado para garantir, ainda assim, proteções ao nível das desigualdades de género, que ainda existem na nossa sociedade e também temos que precaver isso. Sim, sim. Exatamente. Complementar a isso. Eu acho que é muito uma questão... Não sei se etnocêntrica é a palavra, que é... as pessoas não se podem casar com várias pessoas porque, à partida, o que lá vai estar é desigualdade de poder. Isto é a perspectiva da lei. Ou seja, a minha pergunta é esta, e também por causa do caso do tribunal em que o juiz, de facto, aceitou a união de facto. O que é isto? E por que meios? Isto é uma pergunta mesmo para abrir esta conversa e para abrir mesmo a questão jurídica, que é por que meios é que nós vamos avaliar o que é que se passa dentro da casa das pessoas? Quer dizer, é uma coisa que eu, nem eu com um teste psicológico consigo... Quer dizer, porque isso... não consigo, uma bola de cristal eu consigo, mas de resto não consigo. Não costuma, não mostram, a mim não mostram nada especificamente. É bonito, mas é uma peça de decoração. Mas a questão é esta. É dizer assim, só se casam se eu, jurista, juiz, conseguir intuir que estes fulanos são igualitários dentro de casa, ou que a mulher pode ir votar, ou pode ir trabalhar, ou pode ir também ter as relações que ela quer ter. Isto é perigosíssimo, este precedente, porque partimos do princípio que... E isto é o perigoso aqui é isto, é que partimos do princípio que, por exemplo, o fenómeno da violência doméstica não existe. É horroroso isto, porque a gente sabe perfeitamente, todos os anos morrem mulheres, ainda hoje estava a ver um programa de manhã, porque normalmente não se fala disto, da violência de género em relação aos homens, normalmente violência psicológica e coisas do género, e que isto é muito mais típico do que se possa pensar, as questões, porque a mente da mulher é mais interessante, para não dizer outra coisa, que é a questão do que é isto, um homem passar 29 anos a ouvir: vê lá se essa é a última sopa que tu comes, porque pode estar envenenada. E, portanto, e isto é uma relação monogâmica, heterossexual. A partir, eles casaram-se e, portanto, nenhum juiz pensou: espera aí que esta fulana é perturbada e vai envenenar a sopa ao marido, ou então vai passar 29... Quer dizer, é isto a perigosidade da coisa. E, portanto, do ponto de vista psicológico, social e até cultural, cultural não, mas social, eu acho muito mais interessante, ou acharia muito mais interessante, e jurídico já agora, que a descriminalização fosse um dado adquirido à partida, deixavam as pessoas casarem-se e, como já está criminalizado e é crime público, depois deixassem a própria sociedade autorregular-se. Ou seja, se as pessoas vissem, de facto, algum atentado aos direitos humanos, éticos, eu nem sei o nome das coisas, mas atentados à Constituição, de facto, a acontecerem na rua, permitissem às pessoas dizer assim, a esquadra de polícia ou o Ministério Público, dizer assim, olha, eu vi isto acontecer, pessoas, seis pessoas casadas dentro de uma casa, mas aquele senhor ou aquela senhora está a monopolizar a situação e há duas que ficam lá acorrentadas a um canto e há outra que fica ali cheia de medo porque pode ser envenenada. Quer dizer, não sei se me faço entender, eu acho que isto é uma questão de liberdade até e de despretensiosismo e até do outro lado, de arrogância cultural. A ideia de que vivemos numa sociedade heteromononormativa. Ou seja, se uma relação é heterossexual monogâmica, à partida é boa. Se não é heterossexual ou não é monogâmica, à partida é má. E tem que se provar que é boa por cima disso. Que vai, vamos ter ao fumar, que ali o colega da assistência manifestou-se logo, porque tem mesmo a ver com isto, que é supor, ou seja, o fumar em espaços públicos, a gente pode promover transformações sociais através da lei, mas como a poligamia é uma coisa já que tem uma representação mental à partida, e é a maior parte das vezes inconsciente, a não ser por isso é que isto é importante, o que estamos a fazer aqui, é, eu sou completamente a favor das pessoas fazerem exatamente aquilo que querem na vida delas. E deve mesmo ser assim. Agora, que não ponham em causa os direitos dos outros. Aquilo que pode acontecer, mas isso pode acontecer com qualquer relação, hetero, homo, bi, mono, poli, é nós... por portas travessas, seja pela lógica do casamento católico apostólico romano, seja pela lógica das, portanto, de um lado, assumo que isto são extremos, mas isto nunca é assim, temos sempre, usando a ironia e até a graça, temos sempre entre o casamento apostólico, católico apostólico romano e o poliamor, temos as 50 sombras de Grey, não é? São as 50 sombras de cinzento que existem relacionais, porque são padrões de cinzento que aqui estão. E, portanto, até. Mas o Paulo não põe um ponto. Não, mas por isso é que eu estou a dizer, nem isto é assim, como eu estou a dizer, mas a gente perceber que. Regras e normativas e compromisso, sim, contrato, é sempre condicionamento cultural. Sim. E, portanto, a gente vai dizer assim, sei lá, mas, e por isso também é que é tão perigoso a gente dizer poliamor, porque poliamor é um mundo. É um mundo de várias organizações sistémicas, sistémicas no sentido do sistema, cada sistema é um sistema, cada, como dizias há bocado, uma tríade é uma tríade, mas uma tríade aqui ou uma outra tríade, mesmo que sejam vizinhos ou que vivam na casa ao lado, completamente diferente, porque tem a ver com as funções que cada pessoa cumpre uma para a outra, como é que as personalidades encaixam. E as dinâmicas de poder? E as dinâmicas relacionais, já nem vou às dinâmicas de poder, as dinâmicas relacionais mesmo, nas dinâmicas relacionais, estão contidas as dinâmicas de poder simbólico, como em todo lado. Por isso é que isto tem um degrau ali para baixo e há alguma diferenciação, vocês ouvem a gente fala, mas isto é a organização social, é isto que a sociedade faz e, portanto, daí depois o medo do legislador dizer assim, não, podem-se casar, mas calma aí, podem-se casar? Não, porque se calhar são poliamorosos ou poligâmicos, vão já aí fazer jogos de poder dentro de casa, maniatar umas pessoas em relação às outras. O que é que eu quero dizer com isto? É que há o princípio da liberdade psíquica até, já nem estou a falar de liberdade social. Há o princípio da liberdade psíquica e há o princípio da liberdade étnica ou cultural. E quando a gente parte de um... não pensa, ou deixa no inconsciente a coisa do etnocentrismo, corremos o risco de começar a lutar contra coisas que a gente nem sabe muito bem contra quem ou o que é que está a lutar. Seja os poliamorosos contra os poligâmicos, seja o governo ou a Assembleia da República contra os poligâmicos, seja contra o casamento homossexual, com a adoção homossexual e as criancinhas, coitadinhas das crianças. E, quer dizer, isto torna-se uma discussão daquilo que a gente está a dizer até aqui, o que estamos a dizer hoje, mas é mais uma discussão daquilo que a gente não se dá conta que está a dizer. Sim. E isto é que é... E daí eu ter a fazer estas críticas todas, estes pensamentos todos, mais para estimular pensamento do que, e para as pessoas também se darem conta do que é que está por detrás de quando se diz poligâmico, mas vamos lá ver. Vamos lá ver como, onde, o que vão entrar na casa das pessoas. Sabe-se perfeitamente que entrando na casa das pessoas, ao ponto de câmaras, as pessoas não se vão comportar, apesar do Big Brother ser uma coisa que as pessoas veem, aquelas pessoas não se comportam assim em casa delas. Isto sabe-se, não? Mesmo do ponto de vista científico. E, portanto, põe em marcha imediatamente a coisa do teatro. E o teatro não é a realidade. E devemos ter cuidado. Não, mas por isso é que a questão do consentimento informado, não é só consentimento, é consentimento informado, é das pouquíssimas coisas que faz parte de qualquer definição de poliamor. E é daquelas coisas que, de facto, há imensos sistemas diferentes, e eu posso pegar em 10 famílias poliamorosas e não há duas iguais, nem com as mesmas regras sequer, nem com os mesmos pressupostos, mas a partir do momento em que não há consentimento informado de todas as pessoas envolvidas, a definição de poliamor não se aplica, ponto final. Estamos a falar de outra coisa qualquer. Do ponto de vista sociológico, inclusivamente estamos a falar de outra dinâmica qualquer. E eu acho que isto liga muito com a questão jurídica, lá está, de ser necessário a lei precaver a possibilidade de as pessoas quererem fazer mais coisas do que aquelas que o legislador imaginou que elas iam querer fazer. Ricardo, não sei se tu querias ter um bem. Sim. Só aqui três notas. A terceira que entrompa depois em qual é o regime legal, visto que há pouco falei só no regime constitucional. Primeiro, relativamente à questão do ser difícil provar e determinar o que é que se faz na prática, o que é que se faz na intimidade das pessoas, bem, isso é o grande drama do direito da família. Não estamos a ver um casamento, o direito da família é o direito que genuinamente se aplica quando as coisas correm mal. Não estamos a ver um casamento em que as pessoas pegam no Código Civil, olha que eu tenho escolhido na mesma mesa que eu, não é este direito de pagas tu, é que eu te digo de pagas tu. Portanto, isso era a negação do próprio projeto do casamento. Essa é a especificidade do direito da família, vai ser sempre assim. Por outro lado, quanto à questão da criminalização da bigamia, eu aqui falei da possibilidade, da inconstitucionalidade desta criminalização, não tanto por não poderem existir princípios ou valores relevantes que ela proteja, mas por causa do princípio da necessidade da pena, que basicamente nos diz o seguinte. Diz-nos que o direito penal é um direito de última raça, isto é um direito que só intervém quando não for possível assegurar aqueles valores de outro modo menos restritivo. E aqui entronca na questão que referiu, que é, eventualmente, em primeiro lugar, a criminalização da bigamia só acontece, o crime só se pratica, só se consome, quando só se consuma, quando existe mesmo um casamento formal. Isto é, quando um tem de casar com uma segunda pessoa, depois já está casado com uma anterior. Pronto. Parece-me que é desnecessário este tipo de tutela penal, porque esta garantia de eventuais situações de subjugação, de desigualdade, etc., pode ser assegurada ou de outras formas, ou mesmo através de outros tipos de crimes que já existem, violência doméstica, etc., etc. Agora, pegando mais na questão da regulação jurídica, não há estritamente entre nós, propriamente, uma lei que proíba a bigamia. Ou seja, nem há sequer uma lei que proíba que eu me relacione com mais do que uma pessoa. O que há é uma lei que criminaliza que eu me tente casar com mais do que uma pessoa, e pode-se discutir em que termos a lei concede relevância jurídica, desde estar a efeitos pessoais e patrimoniais, a relações que eu mantenha com mais do que uma pessoa. E isto já não é, se é mais ou menos claro do ponto de vista do casamento, já é mais discutível do ponto de vista da união de facto. O regime jurídico já não é tão líquido. Não obstante não se falar nunca nisso em concreto, o regime jurídico já não é tão líquido. E por acaso a nossa Constituição, que regula tudo e prevê tudo, até a informática e, portanto, todas essas questões detalhadas, quanto a essas questões familiares, não é tão desenvolvida como a Constituição brasileira. Portanto, temos apenas o artigo 36, que não entra nessas considerações e ser remetido para o legislador ordinário. Aliás, justamente aí a discussão sobre qual era o conteúdo do modelo familiar do artigo 36, porque ele não é relativamente claro. Mas, do ponto de vista da Constituição, parece que não há uma adesão clara a um modelo familiar. Do ponto de vista da lei, nós temos de distinguir aqui dois planos. O Código Civil, quando regulou o casamento, e a lei da união de facto. Relativamente ao Código Civil, quando regulou o casamento, é pacífico, claro, pelo menos do ponto de vista da aplicação literal da lei, o princípio da monogamia. Porque a existência de um casamento anterior é um impedimento que afeta a validade do segundo casamento que se pretende constituir. Agora, do ponto de vista das uniões de facto, o nosso regime de uniões de facto é um pouco diferente do regime da união estável que a Maria referiu, porque, em primeiro lugar, e essa é se calhar a diferença mais importante, não permite um leque de efeitos tão alargado e tão próximo do casamento como a união estável permite. Nomeadamente, o nosso regime da união de facto protegida assenta essencialmente em direitos que têm a ver com a casa de morada da família, com a equiparação em matéria de direitos de segurança social, direitos fiscais e direitos laborais. Portanto, não permite que se produzam os mesmos efeitos em matéria patrimonial, de responsabilidade por dívidas, já para não falar dos deveres de conjugais de caráter pessoal. Portanto, a analogia entre o casamento e a união de facto no direito português não vai tão longe como noutros ordenamentos jurídicos. E é o facto não ir tão longe que até nos pode abrir a porta para reconhecer este tipo de relações pela via da união de facto. Porquê? E aqui pela via do reconhecimento da união de facto talvez seja útil distinguirmos dois cenários. O primeiro é a circunstância da relação poliamorosa resultar da existência concomitante de um casamento com outro tipo de relações. E aí não pode haver tutela, porque é pressuposto na aplicação do regime da união de facto protegida a não existência de um casamento prévio. Esse ponto é mais ou menos específico. Mas já é discutível a possibilidade de ser tutelada pela lei que protege as uniões de facto a existência de uma relação poliamorosa que se materializa em várias uniões de facto. Porque a lei da proteção das uniões de facto não coloca como limite à proteção a existência de uniões de facto anteriores. Portanto, parece-me que por essa via, poderá obter-se a tutela através do regime da proteção da união de facto. Há quem diga que não se deve fazer isso e que a solução não é defensável, porque existiria uma analogia entre os traços caracterizadores do casamento e os traços caracterizadores da união de facto. Portanto, e essa analogia levaria a que, se há um princípio da monogamia no casamento, também devesse haver um princípio da monogamia na união de facto. Portanto, embora esse princípio não seja imposto pela Constituição, existia no direito ordinário. Eu parece-me que nós não podemos sustentar isso, justamente pelas diferenças que eu referi há pouco entre a nossa união de facto e a união estável do direito brasileiro. E há dois exemplos muito claros que ilustram essas diferenças. A primeira é o leque de efeitos jurídicos. Os efeitos jurídicos da união de facto são muito mais restritos do que os efeitos jurídicos do casamento. Portanto, parece-me que não se pode autorizar aqui um argumento de analogia quando os efeitos são tão diferentes, muito restritos num caso e tão alargados no outro. E depois há um exemplo ainda mais evidente que a filosofia do Instituto é diferente. É que as uniões de facto protegidas são desde o início, é possível desde o início ter-se uniões de facto protegidas homossexuais. Quanto ao casamento, isso só foi possível com a reforma de 2010. Portanto, aqui o argumento de que há uma analogia de casamento com o de facto parece-me que cai. E, portanto, autorizaria a proteção jurídica das relações poliamorosas pela via da lei das uniões de facto. Só que com os seus efeitos restritos. Isto é, não estão em causa aqueles deveres de caráter pessoal, nem os efeitos patrimoniais, de partilha de bens, de responsabilidade por dívidas. Portanto, têm em causa aqueles efeitos restritos de casa de morada da família, efeitos fiscais e laborais, etc. Agora, um passo mais interessante, e isto aqui acho que é relativamente defensável, não será muito difícil de sustentar. Agora, um passo mais interessante que nós podemos dar, e esse aí seria muito, muito controverso, mas há argumentos para o dizer, é o seguinte. Há, efetivamente, do ponto de vista daquilo que se chama a letra da lei, o texto da lei, uma proibição de vários casamentos sucessivos, porque é um impedimento. Só que há uma figura na metodologia de realização do direito que é conhecida desde meados do século passado e que nos diz basicamente o seguinte. É possível desaplicar uma lei, com o sentido literal que ela tem, quando o objetivo visado por essa lei, isto é, os valores que justificam essa lei, ou já estão assegurados, mesmo ela não se aplicando, ou se asseguram melhor se essa lei não se aplicar. É o que se chama em direito de redução teleológica. E nós fazemos um exercício, isto é um nome muito complicado, mas nós todos os dias fazemos um exercício deste, assim, de situação. É proibido atravessar as estradas se tiver o sinal vermelho para os peões. Mas o que é que nós fazemos? Qual é o objetivo dessa regra? É garantir a segurança das pessoas, garantir que nós vamos ser atropelados. O que é que todos nós fazemos na prática? Olhamos para os dois lados, vê se passa algum carro e se não passa, atravessamos. Portanto, o que é que nós fazemos aqui? Desaplicamos a regra, porque o seu objetivo, se não passa carro nenhum, o que é que nós vamos, se não sermos atropelados, já está assegurado. Portanto, parece-me que não seria difícil dar este passo nas seguintes situações. Tendo presente que o princípio da proibição da monogamia se justifica pela tutela de situações de desigualdade que resultam, designadamente, de não haver um consentimento esclarecido e informado, resultam de haver uma hierarquização diferente dos vários participantes dentro da União, se essa situação não se verificar, as razões justificativas do princípio da poligamia não se verificam em concreto. Se elas não se verificam em concreto, portanto, se as razões que justificam aquela solução legislativa não estão presentes no caso concreto, é possível desaplicar aquela solução legislativa, porque é a desaplicação da lei que vai melhor ao encontro dos seus objetivos. Não sei se me estou a fazer entender. Em certas circunstâncias, os objetivos da lei são melhor assegurados se ela não se aplicar conforme resulta da sua letra, do que se aplicar. Isto é uma figura pacífica em termos teóricos, há muito tempo. Na prática, os nossos tribunais têm alguma relutância em aplicá-la, porque os nossos tribunais, até com o devido respeito pelos magistrados, com um espírito um bocadinho de funcionários, pegam-se muito à letra da lei para se defenderem. Não é um problema de concessão. É um problema de eu tenho que justificar isto da melhor maneira possível para não pôr chatice. Se tu estás descontente, passa para cima com o outro em recurso de cima. A ideia é que se posso só colocar uma questão aqui, que eu acho que a gente está tão focado agora na questão jurídica. Questões mais, não, porque já estamos assim um bocadinho... É exatamente mesmo para abrir para a pausa, para a gente refletir no café. Do jeito que a gente está falando, parece que a gente já está super avançado e que nós já estamos no passo de vamos todos reconhecer legalmente as uniões amorosas. E eu acho que a primeira questão aqui, que a gente tem que, talvez, pro café e quando voltar, a gente voltar, é o seguinte. A primeira questão que a gente fala, eu, não deu tempo de apresentar, eu no meu mestrado em antropologia eu estudei o swing, a troca de casais, tenho até esse livro aqui, posso fazer a propaganda também. E agora pro doutoramento é que eu falo. Ah, é, pra fotografia. E agora pro doutoramento é que eu pego exatamente outros modelos de relações não monogâmicas. E eu acho que uma questão central pra gente pensar aqui é o seguinte: todas elas, umas num âmbito maior, outras num âmbito menor, elas ainda são extremamente mal vistas pela sociedade. As pessoas automaticamente associam a promiscuidade, a falta de respeito. No que tange as mulheres, por exemplo, é automaticamente associado a prostitutas, a mulheres que não se dão valor, o homem não. Então quer dizer que você namora duas ou três, que maravilha! Agora, se é a mulher, é o contrário. Então, eu acho que, quando a gente voltar, vamos cair um pouco mais na realidade que a gente está hoje, que é o seguinte, a primeira questão que a gente tem que tentar desmistificar é a questão assim, antes de tudo, é tentar respeitar esse tipo de relações, esse tipo de pessoas, porque a questão jurídica, quando entrar, eu acredito, talvez o Daniel vai querer me matar aqui agora, mas então é um processo muito longo. Porque socialmente nem o respeito ainda se foi conquistado, nem a aceitação enquanto pessoas normais ainda se tem. Então, né, assim, eu acho que essa luta jurídica, já temos esses casos esporádicos, como a gente falou, mas em termos de chegar a ser uma discussão social nesse âmbito, eu acho que ainda vai demorar um pouco. E eu acho que na prática agora a gente está no âmbito das pessoas que não compreendem esse tipo de relação, que não sabem o que é. Eu, por exemplo, quando eu falo que no meu doutoramento eu estudo poliamor, relações livres, relações abertas, swing, as pessoas não sabem o que é, por exemplo, o poliamor, mas o que é isso? Ou não entendem o que é o swing e automaticamente já jogam para a questão da promiscuidade, etc. Então, eu acho que a gente tem que focar um pouco nessa questão assim. São pessoas normais? São. Só que os outros ainda não reconhecem isso. Então, é um passo, eu acho que ainda... muito antes da questão legal. Por acaso, ainda bem que tocas nesse ponto, porque era precisamente isso que eu ia perguntar para fecharmos esta primeira parte. Era e a pedir ao Daniel que distinguisse qual é a diferença entre o poliamor e as outras relações poligâmicas, ou seja, eu não sei se o swing e as menagens se pode considerar também poligamia. Mas... Bem, é assim, o poliamor, tal como o swing, tal como as relações abertas, são pontos específicos de um chapéu bastante mais alargado, que é o chapéu das NMCs, que são as não-monogamias consensuais. E existem montes de tipos de não-monogamias consensuais. Podíamos ficar aqui 2 horas só a falar disso. O poliamor, por muito que isto possa parecer estranho a algumas pessoas, o poliamor nem sequer é uma... dentro das não-monogamias consensuais, nem sequer é particularmente radical. Eu diria que, neste momento, a ponta extrema, ou a ponta mais politicamente extrema disto, seria um movimento que ainda é mais pequeno que o movimento poliamoroso, que é o movimento da anarquia relacional. Que isso era toda uma outra tertúlia, talvez outro dia. Mas existem especificidades, típicas de cada um. Só que são especificidades que se aplicam às vezes mais à teoria do que à prática. Por exemplo, há imensos casos de swing que se calhar estão ali na linha de fronteira entre o swing e o poliamor. Dois casais que passam 10 ou 15 anos só a fazer swing entre os quatro, não é? Será que estamos a falar de swing com aquela ideia um bocado estereotipada de que swing é só sexo, as pessoas chegam, trocam de parceiros e depois vão-se embora? Ou será que estamos a falar de uma relação muito mais íntima entre aquelas quatro pessoas que está ali a cultivar há uma década, há 2 décadas, não sei o quê? Estas coisas não são transparentes, não são isto é assim, isto é assado, nós cortamos aqui, separamos, vai cada um para o seu lado. São campos. Há bocado estávamos a falar aqui das 50 sombras, é um bocado disso, ou seja, qualquer corte que nós façamos vai ser necessariamente artificial e teórico, porque as coisas estão em contínuos. Existem N tipos de não-monogamias consensuais e, se calhar, daqui a mais 5, ou 10 ou 15 anos, vão inventar outras tantas. Então, gente, que existem sim diferenças entre esses modelos. Só que nada é estático, é claro. Exato. Assim como nas relações monogâmicas, você teria aquela definição e etc., mas a minha é diferente da sua. Eu diria que existem diferenças entre o swing, o poliamor, o casamento aberto ou o amor livre, mas as próprias pessoas que compartilham esse tipo de relacionamento, muitas vezes elas permeiam entre a outra ou volta, ou muitas nem sequer usam categorias ou termos, por exemplo, ou não se consideram isso ou aquilo. Sim. Porque isto não são categorias prescritivas. Não é? Muitas das vezes são mais categorias descritivas que as pessoas tentam encontrar para conseguirem falar umas com as outras. Às vezes é tão simples quanto isto. Nós precisamos de falar sobre o assunto X, mas não vamos passar o tempo todo a dizer o assunto X isto, o assunto X aquilo. E eu ilustro isto muito bem. Vocês sabem como é que a palavra poliamor foi inventada? A palavra poliamor foi inventada 2 vezes em 2 sítios completamente diferentes. Mas uma dessas vezes foi tão simples quanto isto. Estava uma pessoa numa mailing list em 1991 e estava uma conversa inteira sobre, em que eles estavam a falar de não monogamias consensuais. E aquela pessoa chegou e disse assim: epá, eu já estou farta de estar a escrever não monogamias consensuais. É muito extenso. Eu tenho que arranjar outra palavra para isto. É de chegar a ver poliamor. E pronto. E foi isto. Não foi uma grande reflexão teórica. Mas só para responder a sua questão e finalizando, por exemplo, eu diria, todo mundo pode discordar e todo mundo pode, né, falar o contrário. Por exemplo, o caso do swing. Existe um casal que muitas vezes, ou na maioria das vezes, inclusive, são casais casados e que o swing é uma forma de eles terem relações sexuais com outras pessoas. Os próprios swingers, eles fazem uma divisão, uma separação entre sexo e amor. Eles próprios fazem. Eles falam, não, exatamente. No swing, existe essa separação entre sexo e amor. Eu amo o meu companheiro, eu tenho afeto, carinho por outro. E no swing, a gente vai pela questão sexual. Certo. Eles fazem essa definição. Sim. O caso, por exemplo, de um relacionamento aberto. Mais uma vez, normalmente, tem um casal central, vamos dizer assim, em que esse casal, em consentimento, em conversa, eles têm necessidade de outras coisas ou querem mais liberdade e eles, então, se dão o direito à liberdade de terem outras relações extraconjugais, que tanto podem ser no âmbito amoroso e afetivo, quanto sexual. Mas no caso do swing, por exemplo, os dois, o casal, está junto na prática do swing. A ideia é que o casal vá junto praticar o swing. No caso do relacionamento aberto, por exemplo, nós somos um casal, eu tenho o meu direito e a minha liberdade de me envolver com outras pessoas e não necessariamente ele está comigo ou ele conhece essas outras pessoas. E aí eu acho que, e no caso do poliamor, tem tanto esse enfoque amoroso, afetivo e também pode ter sexual, e todos têm essa liberdade, mas não necessariamente também, tanto pode acontecer de eu estar com ele, com mais uma pessoa, e essa pessoa também estar com ele, como não pode estar. Mas uma diferença fulcral que eu acho é que é o seguinte, o poliamor é o único deles que luta por reconhecimento jurídico e de reconhecimento de mudança, por exemplo, até mesmo do que vem a ser a família. Porque no caso do swing e do relacionamento aberto, aquele casal normalmente já está constituído, já tem a família, já tem filhos, e eles não têm o menor interesse de que as outras pessoas que eles se relacionam também sejam reconhecidas como aquela família. E no caso do poliamor tem. Então eu acho que o poliamor é o que hoje é o que mais se ouve, é o que mais se debate, porque é exatamente o que na prática vai contra essa definição da família enquanto um homem e uma mulher com filhos, ou enquanto duas pessoas, até mesmo do mesmo sexo, com filhos. Os swingers ou as pessoas adeptas do relacionamento aberto, eles não questionam isso. E até foram casados na igreja e etc. E é uma prática mesmo à parte. O que não quer dizer, só mesmo para cortar um bocadinho, o que não quer dizer que não existam pessoas que se dizem poliamorosas, mas que depois pratiquem nas suas vivências afetivas, sexuais, etc., não sejam extremamente focadas no casal na mesma. Simplesmente têm outras práticas, outras estruturas, não sei o quê, mas lá está, não é possível chegar e marcar o território. Isto é muito mais, aquilo que a Maria apresentou aqui, acaba por ser muito mais o discurso que as pessoas têm sobre si próprias, certo, do que às vezes depois as práticas que são extremamente fluídas, não é? Eu conheço imensas pessoas poliamorosas que ainda assim dão prioridade ao casamento e à figura do casal. E há pessoas poliamorosas, duas delas são casadas, não é? E até, imagine-se, estamos numa situação em que estão três pessoas numa relação em V juntas, portanto as duas outras não têm um relacionamento amoroso entre si, e duas delas resolvem casar-se mesmo depois disso acontecer. Portanto, há de facto uma componente de ativismo político, social e cultural muito grande no poliamor. Mas isto não é uma marca de todas as pessoas poliamorosas. Portanto, é sempre preciso ter muito cuidado com as generalizações, etc. Porque nós vivemos ainda dentro da nossa cultura. E a nossa cultura continua a privilegiar o casamento, etc. Agora, por exemplo, eu pessoalmente, e da mesma maneira que já vi muita gente poliamorosa casada, também já vi muita gente poliamorosa a dizer isto que vou dizer a seguir. Pessoalmente, aquilo que eu gostava era de, espero que não se choquem muito, era de acabar com a figura jurídica do casamento e arranjar uma série de mecanismos de substituição para conseguir garantir absolutamente todos os direitos que o casamento garante, mas de uma forma mais fluida e entre diferentes pessoas e não simplesmente um pacote. Porquê? Porque é muito fácil, se eu for um homem interessado em outro homem ou um homem interessado numa mulher, é muito fácil para mim chegar e agarrar-me ao pacote. Eu tenho uma série de direitos automaticamente, com a assinatura de um papel aqui, um papel ali, está feito. Se eu quiser garantir os mesmos direitos com mais pessoas, eu preciso de tribunais, eu preciso de testamentos, eu preciso de ter muito dinheiro, muito tempo, muita paciência, muitos recursos para garantir exatamente os mesmos direitos com mais pessoas. É possível, há a ideia de... Quer dizer, há quem sabe aqui mais do que eu sobre isto, mas a economia comum, a possibilidade de criar uma série de figuras legais, testamentos, etc., tratam da questão da propriedade, mas já é imenso trabalho. Enquanto que duas pessoas só conseguem chegar e agarrar-se a um pacote de direitos, comparativamente, assim. E, portanto, há aqui uma questão de desequilíbrio fundamental na maneira como a lei opera. Portanto, se calhar até mais do que estarmos a pensar daqui a muitos, muitos anos sobre se vai haver um casamento poliamoroso ou não, será que a ideia não é mesmo apagar a plataforma a partir da qual se cria a discriminação? Ok, então agora dávamos 15 minutos para comer um bolinho de laranja e daqui a 15 minutos minutos voltamos à conversa. Então acho que, pronto, agora é que eu vou mesmo começar. Quando nós estávamos a terminar a conferência, a Maria falava sobre o swing, as relações abertas, e depois também tentou-se abordar, fazendo assim uma comparação com o poliamor, apesar de nós já percebemos que é impossível, porque até no próprio poliamor cada grupo tem o seu sistema, por isso... Tentar definir numa coisa muito específica acaba por ser um bocado complicado. Mas gostava de introduzir aqui um bocadinho esta reflexão, que também por acaso vi aqui no teu livro, que falavas sobre uma taxa de divórcio muito, muito elevada, e eu por acaso estive a consultar, e só no ano passado a taxa de divórcio em Portugal foi de 70%. Para além disso, também temos o crescimento das relações de curta duração, e para além das relações de curta duração, temos os recasados, ou seja, as pessoas que se casaram, que se divorciaram e voltaram a casar. Eu pergunto a ti, enquanto investigadora, se tu não achas que o modelo em si familiar, como nós fomos educados, está a mudar. Ou seja, será que as pessoas hoje em dia ainda se querem manter fiéis para sempre durante o casamento? Ou será que as pessoas querem estar mais abertas a outras possibilidades? Tá. Como eu sou rápido e objetivo, eu vou só voltar no final do último bloco, que é só para... que eu acho que essa distinção, eu acho que é bom a gente colocar, que a gente não vai ver, por exemplo, swingers e adeptos do relacionamento aberto levantando uma bandeira ou lutando por uma causa, como é o caso dos poliamorosos. Então, eu acho que essa diferença a gente tem que ter em mente, que é o poliamor, como eu disse, desses modelos aí não monogâmicos que a gente tem hoje, eu diria que é o único que, de fato, confronta a estrutura da monogamia e confronta a formação da família tal qual ela é hoje. E a anarquia funcional. E também o amor livre, no sentido, eu digo, entre swing, poliamor e casamento aberto. Então, eu acho que essa diferença é bom a gente colocar um pouco, só para as pessoas terem consciência. Em relação à taxa de divórcio, separação, etc., o que eu acho que a gente tem que, muitas vezes, perceber é o seguinte. A nossa sociedade, ela é formada... ela é estruturada e ela é imposta como a monogamia. Mas não necessariamente na prática é assim. E aí, em que sentido? Nós temos o índice de relações extraconjugais. Sempre existiam relações extraconjugais, por parte dos homens, por parte das mulheres. Aí se tem uma tolerância social para as relações extraconjugais masculinas, mas não para as femininas. Até mesmo na sociedade portuguesa, vamos dizer, se é como se fosse assim, se é o homem que foi infiel, mas isso acontece, porque os homens são assim mesmo. Tem uma tendência social a permitir aquilo e aceitar aquilo. No caso, se é uma mulher, já é, mas que absurdo, não, mas não pode ser assim, você ainda está com ela? Não, mas não pode. Então, não se tem essa tendência a aceitar. Em relação à taxa de divórcio, por exemplo, é uma taxa, igual você falou, de 70% no ano passado, mas é uma estatística que a gente também tem que ter um pouco de cuidado ao pegar, que normalmente essa estatística é feita como? Pega-se o número de casamentos que foi feito e vê o número de divórcios que foram feitos naquele mesmo ano. Então, muitas vezes tem uma disparidade grande no sentido que é ou mais gente divorciou do que mais gente casou. Mas, de fato, está tendo uma tendência em Portugal, o que a gente tem visto, é um declínio das pessoas procurarem o legalizar o casamento. Isso tem sido visto como um declínio. E aí, no caso, menos pessoas estão procurando essa união, sobretudo religiosa, está caindo cada vez mais, né, de formalizar o casamento numa união religiosa, e depois na civil, menos. Agora, e aí nessa questão, a família está mudando em termos sociais? Sim, a gente tem visto que todas essas mudanças, eu acho, a gente tem que ter em mente, essas mudanças no âmbito que envolvem questões de sexualidade, questões de família, questões de moral, são, na minha avaliação, as mais complicadas e as mais complexas de fato, se perpetuarem essa transformação, porque envolve essa série de coisas morais, religiosas e sociais, que as pessoas demoram muito a aceitar e a introduzir. Mas que a gente tem visto uma mudança, sim, é claro que temos visto uma mudança, a começar por essa questão da própria homossexualidade, por exemplo. Até então, o que era uma família e ainda é nas constituições? É o homem e a mulher e os filhos. Mas, no entanto, você começa a se questionar, afinal, o que é mais importante para se constituir a família? É termos os dois sexos, a referência dos dois sexos e os filhos? É mais importante ter duas pessoas que se amam, duas pessoas que se respeitam e duas pessoas que transmitem esses valores para os filhos? E aí, até mesmo um sinal de que eu acho que a sociedade está mudando, mas não digo que mudou a ponto ainda de estarmos todos sendo aceitos com a mesma igualdade, é o caso da própria Igreja Católica, do próprio Papa Francisco, por exemplo, levantar o debate de que a Igreja precisa repensar determinadas coisas, como, por exemplo, a homossexualidade. Sim, tem mudado, mas não no ritmo ou de forma que muitos grupos sociais, por exemplo, como os homossexuais ou como os poliamorosos, gostariam que tivesse mudado. Mas, de fato, é muito difícil. Assim, as pessoas, elas tendem, tudo que é novo, em qualquer âmbito, em qualquer área, tudo que é novo, tudo que é novidade, gera reações. No âmbito da sexualidade da família, normalmente as reações são inicialmente negativas. Porque é muito difícil conseguir quebrar na sociedade aquela ideia de que uma família, um casal, tem que ser um homem, uma mulher e os filhos. Sim. Mas, de fato, tem mudado e as pessoas têm mostrado essa necessidade de mudança. Eu sei que a pergunta não era para mim, desculpa, mas eu preciso mesmo fazer isto. Mas é que tu cometeste um erro gravíssimo ao fazer essa pergunta. Foi. É daqueles erros de palmatória mesmo. Porque tu perguntaste, será que as pessoas agora são menos fiéis? O que é que acontece? Menos fiéis, quando tu dizes menos fiéis, estás a partir do pressuposto que fidelidade e exclusividade sexual são a mesma coisa. Não são. São duas coisas completamente diferentes. Fidelidade vem do latim fides, que significa dizer a verdade. Isso quer dizer que eu posso estar numa relação poliamorosa e ser fiel dentro dessa relação poliamorosa, mas não exclusivo. Porque exclusividade sexual é o que é que eu faço em termos sexuais, afetivos, não sei o que, não sei o que mais. As pessoas por se divorciarem, não quer dizer que tenha havido infidelidade por trás. As pessoas por andarem numa situação que sociologicamente, antropologicamente, se chama de monogamia em série, ou seja, eu tenho agora um parceiro, termino com este parceiro, vou para o parceiro seguinte, etc. Isso não é menor fidelidade e também não é necessariamente menor compromisso. Portanto, é preciso ter muito cuidado aqui com as palavras, porque a fidelidade, o conceito de fidelidade, existe dentro das relações poliamorosas exatamente da mesma maneira, em termos funcionais, como existe dentro das relações monogâmicas. E é uma coisa que me perguntam muito. Ah, então quer dizer que nas relações poliamorosas não há fidelidade? Não, disparate. Se há consentimento informado, então também há a violação do consentimento. E também há a mentira, também há a omissão, etc, etc. Qualquer forma de violar um acordo é uma traição, é uma infidelidade. Agora, fidelidade, a palavra fidelidade, não determina por si só que tipo de acordo é que é feito. Ok. Porque no caso dele se associou à fidelidade com a fidelidade sexual. Sim, eu percebi, sim. Mas agora gostava de voltar a outro ponto. Um dos pormenores que me despertou bastante a atenção foi que no teu trabalho enquanto investigadora, e falo neste caso preciso do swing, tu dizes que a maior parte, enfim, se calhar estou a fazer uma generalização, por isso peço que me corrijas se estou errado, mas muitas pessoas que faziam swing eram casais da faixa dos 50, 40, 60 anos, ou seja, pessoas pronto, que nós podemos considerar para o velhotes, não é? Se calhar. Enfim, não é? Diria assim, se calhar poderiam ser os nossos avós, não é? Sim, não, é claro. O swing, sim. Mas pronto, mas agora dispersámos aqui um bocadinho, mas a minha pergunta era se de facto a monogamia, e isto pergunto obviamente enquanto investigadora, se tu não achavas que esses casais sentiam que a monogamia era uma restrição para eles? Sim, no âmbito sexual, nesse sentido, tanto é que, é como eu disse, os próprios swingers fazem essa separação entre sexo e amor. Eles sim. Próprios falam, não, pra gente, eu sou sexualmente não monogâmico, mas eu sou amorosamente monogâmico. Isso é o que se ouve muito dos swingers, que é essa ideia de eu tenho a minha... Eu não sou monogâmico em termos sexuais, tanto é que a gente sai, eu tenho outros parceiros, mas, de fato, em termos afetivos e amorosos, eu amo só meu companheiro, meu parceiro, sim. E aí, o fato de serem casais, de ter também casais muito mais velhos, eu acho que uma forma de se explicar isso, de se ver isso, é exatamente isso, porque são pessoas, são casais que já estão juntos há muito tempo, que já têm filhos, que já têm netos, né? E se amam, se gostam, mas em um determinado da vida conjugal e até mesmo pessoal, sentem que eles querem algo a mais, ou que eles precisam de algo a mais, e que até então foi dito para eles, e eles aprenderam e seguiram, que eles não podiam ter, que eles não deviam fazer, que era errado, ou que era sujo, ou que, né? E eles, enquanto casal, eles pensam, poxa, mas... Eu preciso, então, ser infiel, vamos dizer assim, no sentido que você usou, eu preciso, então, ter isso fora de casa, mas eu gosto do meu companheiro, eu respeito meu companheiro, eu escolhi para ser o pai dos meus filhos, ou a mãe dos meus filhos, por que não fazer com ele, junto com ele? E aí, então, se propõe aí para o swing. E aí, eu acho que essa questão de... Claro que hoje tem pessoas cada vez mais novas aderindo à prática de swing, mas o fato exatamente de serem pessoas que já estão juntas há muito tempo, que já se conhecem, se gostam e respeitam, mas que querem algo a mais que até então eles próprios muitas vezes acreditavam que não podiam ter, que não era certo, porque não foi o que eles aprenderam, que era o exemplo, que era o correto de um casal, por exemplo. Ok. Daniel, como é que se perspectiva a construção de uma família poliamorosa? E pergunto em termos concretos, por exemplo, no planeamento familiar, ou seja, de filhos, em coisas, por exemplo, do dia-a-dia, por exemplo, no planeamento de umas férias, na compra de uma casa. Para responder a isso, permite-me citar, por favor, o meu professor de economia da licenciatura, quando ele dizia uma frase extremamente complexa, que é a resposta a isso, depende. Sim, mas... Repara, estás-me a perguntar uma coisa que é o equivalente a eu virar-me e perguntar a uma pessoa monogâmica, então como é que as pessoas monogâmicas organizam as suas férias? E de repente a pessoa monogâmica tinha que responder por todas, ou pela maioria das pessoas monogâmicas, como é que elas organizam as suas férias, ou como é que elas organizam as suas compras. E se calhar tu até acabavas a perguntar isso a uma pessoa monogâmica que, imagina, vivia numa casa enquanto que a sua companheira ou o seu companheiro vivia noutra casa. E a organização dessa família ia certamente ser diferente da organização de uma família em que vivessem os dois juntos. Portanto, não tens... aquilo que se deriva do que eu estava a dizer há bocado sobre diferentes configurações é que eu não posso, em boa fé, chegar e dizer os poliamorosos fazem isto. Aquilo que eu te posso dizer é o seguinte, é que as pessoas, dentro de uma relação poliamorosa, regra geral, são incentivadas, tanto quanto possível, a darem voz à expressão das suas vontades, das suas necessidades, e pelo menos teoricamente, tenta-se criar um espaço para que todas as pessoas consigam sair com um nível de satisfação que consideram aceitável das situações. Agora, e tenho aqui um psicólogo ao meu lado, não me deixa mentir, é impossível que toda a gente se sinta sempre 100% satisfeita em todas as situações nas quais se mete na vida. Saber lidar com o desapontamento, com a desilusão, etc, etc, também é uma competência que saudável, diria eu, espero não estar a mentir. O que não quer dizer que uma pessoa está constantemente a sentir-se renegada, etc., seja uma coisa boa, pelo contrário, uma coisa problemática e negativa. Mas o importante é as pessoas tentarem exprimir as suas vontades, tentarem fazer um trabalho cooperativo e de reflexão sobre quais é que são as suas vontades e tentar perceber como é que as diferentes vontades de diferentes pessoas individuais se encaixam e há, regra geral, uma tentativa de trabalhar para o bem comum. Agora, qual é que é o bem comum? O bem comum depende do que é que as pessoas querem, não é? Se eu, por exemplo, e agora vou dar um exemplo pessoal, eu não comemoro Natal. Isso quer dizer que todos os planos que as pessoas possam fazer à minha volta, que envolvam questões de celebração do Natal para trás e para a frente, para mim, é psicologicamente irrelevante. Agora, se eu prestasse muita atenção à comemoração do Natal, eu ia querer estar diretamente envolvido em negociações, ou em preparações, ou em planeamentos, o que lhe quiser chamar, sobre como é que ia ser passado o Natal ou não. Mas é meio relevante, portanto, as pessoas fazem os seus planos natalícios e, para mim, tanto se me dá. Portanto, a única resposta possível é mesmo depende. A base é o mantra do poliamor, digamos assim, que é o comunicar, comunicar, comunicar. E nós passamos imenso tempo a falar. É uma coisa que... horas e horas e horas a falar. Há uma piada muito, muito conhecida entre nós, que é, às vezes, chegamos ao pé de uma pessoa que não sabe quem é o poliamor, não sei o quê, e pá, passei a noite inteira em claro, e a outra pessoa, não está muito por dentro, olha, desculpa lá, mas eu não quero saber das orgias, que é das orgias. Orgias? Quem é que tem tempo para orgias? Passámos a noite inteira a conversar sobre sentimentos e sobre emoções e sobre gestão de calendário, não sei o quê. E é um bocado isto. Obviamente não é só isto, não é? E as pessoas vão passear, ou passam o tempo todo ali em profundos debates emocionais, não é? Mas o debate, a negociação e a afirmação e a proteção da individualidade de cada uma das pessoas e daquilo que as pessoas desejam para si próprias, eu diria que são valores fundamentais que são incentivados numa relação poliamorosa. E agora, se calhar, tu viras para mim e dizes-me: ah, então, mas isso é incentivado em qualquer relação. Desculpa lá, mas qualquer relação, para ser saudável, para as pessoas se sentirem bem, deve fomentar a comunicação, etc, etc. E eu digo sim, claramente, claramente. A questão é que, se calhar por falta de guiões sociais para não monogamias consensuais, porque se eu quero um guião social para uma relação monogâmica, eu vou ao cinema, eu compro um livro, não sei o que, não sei o que mais, tenho N exemplos de como é que corre mal, de como é que corre bem, de como é que é para fazer, etc. Montes de recursos sociais e culturais, não é? A menos que tu conheças algum conto de fadas que não seja monogâmico e heterossexual, que eu não conheça. Porque são todos assim. Portanto, temos imensos recursos. Por uma questão de falta de recursos e por uma questão de quase de efeito de suposta novidade, não é? O que há é uma ênfase em falar-se sobre a importância de se falar de coisas que noutras configurações relacionais que já estão mais socialmente normalizadas, se calhar as coisas são subentendidas. Não é? Eu não sei para terminar, eu não sei se a maior parte das pessoas, aliás, eu tenho dúvidas, mas de facto não sei, eu não sei se a maior parte das pessoas, quando iniciam um namoro, têm uma conversa explícita sobre, então olha, nós vamos realmente ser monogâmicos ou não? Eu imagino que a maior parte das pessoas simplesmente entra por default, por pressuposto, na ideia de que um namoro pressupõe uma relação monogâmica, afetiva e sexual, e depois entra naquilo que eu estava a dizer, das pessoas acharem que é sujo, que é feio, que é mau, não sei o quê, porque está tudo embutido. Mas, quer dizer, eu, por exemplo, sou completamente dependente, é quase que um vício, eu sou completamente dependente do Google Calendar. Se eu te mostrasse a minha agenda online, com as agendas partilhadas entre as várias pessoas com quem eu estou em relacionamento, para eu conseguir perceber quem é que está disponível, o que é que está a acontecer na minha vida, percebes? Era um horror, não só os meus compromissos profissionais, como ver os compromissos profissionais das outras pessoas, etc. Era uma confusão, mas é uma estratégia de adaptação, não é? Nós partilharmos as nossas agendas online, e se alguém quiser para um evento privado, para um evento privado, eu não faço a minha ideia do que é que a pessoa está a fazer ou não está a fazer, portanto, não é entrar pela vida das outras pessoas à bruta, é simplesmente uma questão de usar uma ferramenta tecnológica para facilitar a gestão de irmos jantar a algum lado em família, irmos fazer isto, fazer aquilo. Mas quer dizer, mas pessoas diferentes vão ter configurações diferentes e portanto vão dar respostas diferentes a isso. Não há o chapa 5 de os polimerosos fazem isso. Eu tenho uma dúvida, eu posso colocar? Eu tenho uma dúvida que é a seguinte: olhando de fora para todas essas relações não monogâmicas, e é uma dúvida até da minha investigação, mas a impressão que eu tenho, vê se é ou não, é que no caso do poliamor, e sobretudo esses poliamorosos que são mais ativistas ou lutam mais, são pessoas mais jovens, na faixa dos 20, 30. Mais jovens mesmo de idade do que, por exemplo, a média dos swingers ou das pessoas que estão num relacionamento aberto. É ou não, ou é uma impressão? Mas isso é válido cá para Portugal, e eu não acredito que isso seja válido da mesma maneira para os Estados Unidos, por exemplo. E há uma questão que temos também... Nós temos que ver que a idade, às vezes, é um bocado essencializada na maneira como nós falamos. E a idade, às vezes, é um atalho para outros indicadores sociodemográficos que não têm necessariamente a ver com a idade. Por exemplo, se eu sou mais novo e por estar a estudar ou na escola ou não sei o quê, eu tenho mais tempo livre para andar na net à procura de coisas, ou cresci num contexto em que usar o computador é algo que é pressuposto na minha experiência, porque tenho um professor que me manda ir à internet buscar isto e aquilo ou não sei o quê, é mais fácil eu chegar até aos grupos e encontrar as palavras, encontrar os conceitos e integrar-me nesses conceitos. Não quer dizer que não exista um mar inteiro de outras pessoas que nunca ouviram falar de poliamor e se calhar estão a viver de uma forma que se poderia considerar poliamorosa há 10, 15, 20 ou 30 anos. Porquê que nós não as encontramos? Porque elas não estão necessariamente nos mesmos espaços virtuais, físicos, etc. E isto tem aqui questões de privilégio socioeconómico no acesso à informação e aos recursos culturais. Daniel, desculpa-me, mas já agora em seguimento à questão da Maria, há, por exemplo, no poliamor está associado, por exemplo, a uma orientação sexual específica, por exemplo, das mulheres serem bissexuais ou dos homens serem bissexuais, ou ter mais homossexuais ou heterossexuais, ou é uma coisa muito diversificada? Poliamor é uma... Aliás, a noção de orientação relacional, que é aqui um chavão que eu gostava de fazer passar, a ideia de orientação relacional é uma variável independente da orientação sexual, tal como a identidade de género também é uma variável independente da orientação sexual. Okay? Portanto, são duas variáveis independentes que se podem cruzar, e podem se cruzar de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Em termos estatísticos e dos estudos que foram feitos, a maior parte das pessoas, e isto são, atenção, isto são dados que valem mais para os Estados Unidos e para o mundo anglófono em geral, e não tanto para Portugal, porque não há dados. Nos Estados Unidos, o que nós temos mais, e no mundo anglófono em geral, o que nós temos mais são pessoas não heterossexuais, e são mais mulheres do que homens, para usar os termos de binarismo de género. Há uma relação muito forte diria eu, entre a comunidade LGBT e várias formas de não monogamia consensual, enquanto que se calhar o swing está muito mais virado para a população heterossexual. Enquanto que no caso do poliamor e de outras não monogamias consensuais, que estão mais ligadas a esta questão do ativismo político, há uma ligação maior à comunidade LGBT, por exemplo. Ok, José. Várias coisas. Desde antes de termos ido comer bolo. Uma é só a minha reatividade, como a tua reatividade ao fiel dele, a minha reatividade ao teu, por iniciativa, o poliamor promove. Por iniciativa introduz aqui uma questão de uma questão cultural, ou seja, uma questão de o que é suposto a gente fazer. E ainda bem que disseste que agora podias-me dizer que isso é válido para todas as relações, o comunicar. E ainda bem que disseste que eu ia dizer precisamente isso, portanto poupaste-me trabalho. Que é esta a questão. O incentivar não quer dizer que as pessoas façam. E por mais livros que haja em contos de fadas, aquilo que a gente vê menos é contos de fadas. Eu, pelo menos, ainda não vi nenhum. Para além daquelas pessoas que vivem num delírio qualquer patológico e que se vestem de princesas ou de príncipes, eu ainda não vi nenhum. De resto, depois era aqui, portanto, era a questão entre aquilo que é incentivado e aquilo que é feito, aquilo que é racionalizado ou pensado e aquilo que é sentido. Então, ou seja, a gente dizer só isto assim, parece que, então, se o poliamor incentiva, ou se as relações heterossexuais incentivam, ou se a saúde, os decretos sobre saúde mental incentivam, então é porque as pessoas são todas saudáveis. É quase, entendes o que eu quero dizer? Claro, a minha claro, dificuldade claro. Com dizer só isto, sim. Isso, queria só colocar aqui esta vírgula só para dizer que quando... Mas há discursos dominantes, aí concordamos. Sim, há discursos dominantes e há, de facto, isto é verdade o que tu estás a dizer, o poliamor incentiva, assim como é verdade dizer que os psicólogos e psicoterapeutas incentivam as pessoas a falar e a comunicar e a pensar sobre e que devem todos fazer isso, independentemente se são poliamorosos ou não. A outra questão que eu tinha aqui é a questão, mas isto é para cada um pensar, porque é mesmo interna, e como a maior parte das nossas questões, que é a questão do, vamos falar do Google Calendar, que é esta, que não é da forma como as pessoas provavelmente pensaram isto, eu, novamente, a minha sensibilidade às palavras foi esta. Podem ter um evento privado que não é entrar pela vida das pessoas adentro. E eu, aquilo que eu pensei imediatamente foi nesta questão do privado e do público, e do fiel e do infiel, que é esta questão. Eu até entendo, ou seja, não, isto não é dizer que eu não entendo, eu entendo, mas vou colocar a questão para nós pensarmos, que é a questão da privacidade, por exemplo, até sexual, por exemplo, eu criar um evento privado em que vou estar com alguém do ponto de vista sexual e não quero que outra pessoa que está dentro da relação poliamorosa saiba disso, pode ser... Não é esse tipo de questões. Isso aí já entra num campo completamente diferente. Pronto, mas isso depois vai variar de acordo com as normas do consentimento informado que houver entre aquelas pessoas. Mas isto é uma questão, acho que é importante ser pensada, entre o privado e o público, o fiel e o infiel, dentro deste tipo de lógicas. Entende? E, portanto, é, novamente, dizer só evento privado, para quem não sabe do que é que se está a falar, e eu, de facto, na prática não sei, posso intuir, posso ter uma série de teorias sobre o que é que se passa numa tríade, em quatro pessoas, num grupo de seis, num casal de swingers heterossexuais que vai ter com outro, eu posso imaginar, mas não sei, de facto. Deixa-me então dar-te um exemplo muito concreto. Se eu estou a planear uma festa de aniversário para a pessoa X e a pessoa X, por acaso, tem acesso ao meu calendário, eu tenho que tornar o evento, se for fazer uma reunião de planeamento da festa, eu tenho que tornar o evento privado, senão uma pessoa vai perceber que eu estou a planear uma festa de aniversário. Mas por isso é que era importante é que nós deslizamos constantemente para o sexo. E eu posso ser uma pessoa assexual e poliamorosa ao mesmo tempo. Temos uma certa obsessão, uma certa compulsão cultural. duas coisas, não tem a ver com a verdade ou com a realidade, tem a ver com a construção histórica que as pessoas têm. Cada um de nós tem um romance pessoal, que não tem nada a ver, a maior parte das vezes, com a realidade dos factos, tem a ver com histórias que nos contaram e nós construímos um romance. Mas isto tem a ver com isso que estavas a dizer, neste sentido, é que a definição e a identificação tem que ser uma auto-identificação. Sim, tem que se criar uma palavra, um conceito, uma constelação teórica, um discurso teórico sobre, mas não, e o meu sentido era esse, é que estamos num evento que se chama poliamor, e a primeira pergunta foi o que é o poliamor, e tu respondeste o que é o poliamor, e agora estamos a dizer que é uma coisa de dentro e cada um é que tem que se identificar. E, portanto, quando a gente define as coisas, estamos ao mesmo tempo a criar um quadrado que pode ser insuficiente, e nesse sentido já é violência, como estavas a dizer. E isto é tanto mais relevante quanto nós deveríamos partir do contrário, é partir de uma reflexão pessoal, partir de uma realidade que existe, que é a realidade do poliamor, das constelações sistémicas, relacionais, sexuais, para ir perguntar às pessoas e definir de baixo para cima e não de cima para baixo. Porque cada vez que a gente define de cima para baixo, corre o risco de criar bulldozers do outro lado, que têm muito mais poder, que são as tais questões da heteronormatividade e da mononormatividade também, que passam por cima de qualquer coisa que se constitui como ainda frágil e pequeno, e portanto definimos uma coisa quando essa coisa não encaixa ou pode não encaixar nas pessoas que nós queremos que se identifiquem com aquilo. E, ou então criamos um conceito tão geral, que se aplica a toda a gente, que era por isso é que eu estava a dizer que então eu também era poliamoroso, é porque é um conceito tão geral, que queremos que tantas pessoas se auto-identifiquem, que corremos o risco de dizer assim, então, mas se toda a gente se identifica, então não é preciso fazer nada. Eu não sei se me faço entender. Tu fazes-te entender, mas eu agora pego numa coisa que tu me disseste há bocado. Tu disseste, não é por teoricamente se dizer ou se ir numa direção que depois as pessoas o vão fazer. Exato. E agora eu respondo-te a mesma coisa. Não é por teoricamente as pessoas se poderem encaixar numa definição abrangente de poliamor que as pessoas se vão, de facto, encaixar. E o que é que acontece? As pessoas, de facto, não se encaixam. Porquê? É a mesma resposta que se dá a quando alguém diz, isto agora do LGBT é moda. E a resposta típica que um ativista dá a isso é geralmente a seguinte: sim, é uma grande moda ser discriminado, ser gozado, ser maltratado, ser espancado, não sei o quê, é uma moda fantástica. Aqui não é um nível minimamente tão grave, mas estamos mais ou menos no mesmo ponto. As pessoas, regra geral, ainda que o possam teoricamente fazer, porque a definição permite, as pessoas não se vão identificar com uma posição ultra-minoritária e sujeita à discriminação, a menos que tenham boas razões para o fazer. Justamente porque estamos numa sociedade mononormativa. Falavas em construir as coisas de baixo para cima e não de cima para baixo. Eu concordo. A questão é que quando eu nasci numa sociedade e numa cultura mononormativa e eu não tenho escolha em relação a isso. Quando me ensinaram-me a falar português, que é uma língua estruturada em torno de conceitos patriarcais, heterossexistas, monossexistas, eu não tive escolha em relação a isso. Portanto, o de baixo para cima nunca é ab initio, nunca é ex nihilo. Ou seja, há sempre lá já alguma coisa que me precede, que me antecede, um tecido social. É face a esse tecido social que eu me vou construir com, contra, a intenção, com, de mil e uma maneiras possíveis. Agora, estavas a falar de uma outra questão importante. Estavas a dizer do outro lado, do lado oposto. O que é que acontece? O lado oposto do poliamor, digamos assim, não é a monogamia. Tal como o lado oposto da homossexualidade não é a heterossexualidade. O lado oposto do poliamor é a traição. Porque é a traição e não a monogamia que viola essa definição que eu dei há bocadinho. Sim, quando eu dizia o lado oposto, é o lado oposto de não do poliamor em si, mas da representação que as pessoas têm, todas estas pessoas que estão aqui, que vêm saber o que é, claro. Antes da gente saber o que é, já sabe o que é. Nem que seja uma fantasia qualquer, claro. E, portanto, o lado oposto era nesse sentido. Pronto, agora eu lanço o desafio, vamos parar de pensar na monogamia como sendo o lado oposto ao poliamor, e vamos pensar na traição como sendo o lado oposto ao poliamor. E o que é que acabámos de fazer? Acabámos de criar uma possível aliança. Porque tanto numa relação monogâmica como numa relação poliamorosa, ninguém está interessado, à partida, em traição. Então já temos uma base de trabalho política que podemos começar a usar. Sim, sem dúvida. O problema é que não é tão... Não é fácil. Não é fácil e provavelmente impossível, dito assim, que é, vamos começar a pensar... Reticências, vamos começar a pensar, não, porque o pensamento, aliás, o pensamento é precedido pelo afeto. E a maior parte, o oposto da poligamia ser a monogamia, deriva do facto de a maior parte das pessoas não querer abdicar da exclusividade, ou do controle sobre, ou do medo da perda, ou de reticências por aí afora. Sim, sim, sim. E, portanto, daí... O lado oposto serem as pessoas que não conseguem, de alguma maneira, imaginar, do ponto de vista afetivo, empatizar do ponto de vista afetivo com a situação. Claro. Mas lá está, eu não quero converter ninguém. Eu não tenho o mínimo interesse em converter ninguém, até porque não tenho grande jeito para essas coisas, certo, da religiosidade. Sim, é isso que eu ia dizer, não és padre. Exatamente, não sou padre, não quero converter ninguém. Eu não preciso, não quero, não desejo que as pessoas de repente tenham que se identificar como poliamorosas ou como não monogâmicas, para elas conseguirem ter um papel ativo de validação e de proteção dos direitos de toda a gente. Tal como eu não preciso de ser homossexual para apoiar o direito que as pessoas não heterossexuais têm de ter as suas vidas e, mais uma vez, a questão da autodeterminação. Sabes qual é o teu problema, Daniel? É que o que a gente cai muito nesta... Porque temos, ou seja, há a questão psíquica e há a questão social dos conceitos. A identificação e a empatia parte sempre do pressuposto, e já agora também digo isto, que é para as pessoas não pensarem que a psicanálise é só Freud, que é uma coisa importante. Também há N deles. Nenhum desses que foi dito, nem o Freud, nem o Lacan, eu particularmente me identifico muito, tenho uma outra perspectiva, mas nós temos aquilo que se designa psiquicamente de bissexualidade psíquica. E, portanto, somos homem e somos mulher, somos hetero e somos homo, portanto, somos bissexuais, e homem e mulher, somos estas coisas. E, portanto, isto para ir a este encontro daquilo que estás a dizer... Eu, para falar com... Tu não precisas de converter ninguém, não precisas, mas precisas que as pessoas se identifiquem para conseguires falar, porque a empatia, a base da empatia é o processo identificatório. Claro. E, portanto, como é que a gente faz para falar com alguém? Nós mobilizamos aquilo que somos e tentamos identificar-nos, independentemente daquilo que a pessoa tem dentro dela. E é muito complicado quando colocamos a questão, de, principalmente na sexualidade, que é uma coisa que mexe historicamente, não é? Historicamente e simbolicamente, inclusive, é como é que a gente empatiza com uma pessoa que faz qualquer coisa que, sobre a nossa história, à luz da nossa história, que é como a gente vê as coisas, eu, se tirar os óculos, vejo muito pior, se puder os óculos, vejo melhor, mas são os meus, claro. Se tu me deres os teus óculos, eu vejo pior, de certeza. Eu ponho os meus óculos e digo assim, epá, o fulano que tem duas parceiras sexuais trai uma, porque é a minha história. E a questão aqui é como é, e aí concordo contigo, mas sobre esta luz, é que a identificação tem que partir desta base. Em vez de falarmos sobre o que é o poliamor, por exemplo, a conferência podia ser assim, a fidelidade, e depois convidavam uma pessoa poliamorosa, uma pessoa heterossexual, uma pessoa homossexual, e falávamos sobre traição, ou falávamos sobre fidelidade. E, ou seja, é um bocado o cuidado que a gente tem que ter quando falamos sobre a coisa, mas a coisa remete para outra, remete para outra, remete para outra, que esta aqui, depois de x de saltos, é que é fundamental. Entendes o que eu quero dizer? E, portanto, é um bocado isto que eu queria dizer. É, então, se não é a questão da definição do poliamor, então se não é a questão da sexualidade, se é a questão do consentimento informado, consequentemente da fidelidade e da traição e do ciúme que é fundamental, então falemos disso do princípio, sem as pessoas macaquearem na cabeça delas o que se poliamor é isto, se é aquilo, se é sexual, se é amoroso, se é amoroso, se é íntimo, então eu sou íntimo com várias pessoas, então, mas se é sexual eu não sou. E ficamos aqui num pântano, até chegarmos ao outro lado do pântano e temos terra firme, ficamos num pântano em que de desidentificações com a cultura prevalecente, com a história das pessoas, o que estás a falar, onde nasceste. É a nossa história, portanto temos é que discutir, chamar as coisas pelos nomes e discutir a essência e não discutir a periferia. Mas justamente por causa disso é que tanto Maria como eu já falámos aqui, por exemplo, de se alguém tem dois filhos, não ama pela metade, etc, etc. Isso é justamente uma tentativa de criar processos identificatórios numa pessoa que, não sendo poliamorosa, não se identificando enquanto poliamorosa, ela consegue encontrar na sua própria vida exemplos de como o amor pode estar distribuído, com diferentes nuances, por várias pessoas. E depois, a partir daí, como disse a Maria, porquê é que só o amor romântico é que é suposto estar adscrito a uma pessoa quando todas as outras formas de intimidade podem estar adscritas a várias pessoas ao mesmo tempo? E, portanto, essa é a base de trabalho. Essa base de trabalho depois é a fundação para perceber que a monogamia já existe enquanto discurso identitário. E neste momento existe enquanto discurso identitário que afoga todos os outros discursos identitários. Ok? Falar da fidelidade, essa abordagem da fidelidade e depois dentro da fidelidade falarmos de diferentes perspectivas sobre a fidelidade é perfeitamente válida. O que essa abordagem não faz e que nós estamos aqui a fazer é questionar e responsabilizar a monogamia enquanto discurso identitário por esse afogamento. E isso, questionar a fidelidade só pela fidelidade, não faz. Porque trata, em plano de igualdade, coisas que socialmente, juridicamente e pessoalmente, internamente, não são iguais e não são tratadas como sendo iguais. E, portanto, é preciso pôr em xeque, não é a monogamia, atenção, eu não quero destruir a monogamia, nada disso. Não é a monogamia que eu quero destruir, nem coisa que o valha. O que eu quero é, primeiro que tudo, questionar o papel ativo da mononormatividade tal como ela se expressa. Sim. E às vezes, só para terminar, e às vezes uma definição mais abstrata e mais de helicóptero, como tu estavas a dizer, e essa indefinição e esse pântano, o pântano às vezes tem uma utilidade muito boa. É que nós estamos num pântano e se calhar até nos perdemos um bocado. Mas há uma pessoa que vai para ali, a outra vai para lá, não sei o que mais. Em vez de estarmos todos a fazer a mesma coisa, cada pessoa vai criando, vai desenvolvendo o seu caminho, a sua abordagem, e portanto há uma componente de inovação e de criatividade do que se eu tivesse um mapa e dissesse, agora vamos todos seguir este mapa. E vamos todos encarreirados. E isto é aquilo que tu temias há bocado, que é outra forma de normatividade. É eu chegar e dizer, meus amigos, minhas amigas, agora vamos todos fazer assim. Não, o pântano tem a sua vantagem e as brumas têm a sua vantagem também. Sim. Só dizer isto, não sei, provavelmente queres avançar, só dizer o que tem a ver com os processos identificatórios, é que falamos, e normalmente as minorias têm que falar para as maiorias, quando querem alguma coisa, não é? Nós temos que entender muito bem aquilo que lá está, para poder, e isto é verdade do ponto de vista clínico, psicoterapêutico, para eu dizer alguma coisa, tenho que saber o que é que lá está. E falar, por dar o exemplo, nomeadamente dos filhos e da divisão do amor em relação aos filhos, cria uma coisa que é, e é um discurso perigoso por causa disso, e sabes o que é que eu vou dizer a seguir, que é o problema dos interditos, que é assim, imediatamente uma pessoa que é mãe, e mesmo que não seja mãe, ou que seja pai, diz assim, epá, mas eu não vou para a cama com os meus filhos. Ou eu não amo os meus filhos dessa maneira. E portanto, cria. E é um excelente ponto de partida para uma discussão. Certo. mas é criar, é mexer com coisas que são tão inconscientes e tão primitivas que a probabilidade de tu ganhares um inimigo imediatamente e uma pessoa que se desidentifica contigo e nem quer ouvir mais nada é muito grande. A gente, isto não é dizer que isto não é válido, é dizer só que é preciso cuidado com os exemplos que se dá, como dizia pessoas ao pé de onde eu nasci, para a gente não comparar, a merda acompanha de cheiro. Porque se a gente compara uma coisa que não tem nada a ver com outra, ou alhos com bugalhos, ou alhos nunca vão ser bugalhos. E os meus filhos, eu amo os meus dois filhos, mas nunca vou agora para a cama com eles, ou porque isso remete para o incesto, remete para coisas inconscientemente, de tal forma culpabilizantes e pesadas do ponto de vista simbólico, que usar exemplos desses é partir de uma desconversa e de uma desidentificação e de coisas que são que não têm a ver com o vosso discurso poliamoroso. Tem a ver mesmo com coisas históricas, coisas internas e coisas inconscientes e simbólicas que são devastadoras quando a gente mexe nelas assim. Deixa-me dizer-te só uma coisa. Eu há mais de uma década que ando a falar disto. As pessoas, regra geral, não reagem como tu estás a dizer. Da minha experiência, que obviamente não é generalizável, não é universalizável, as pessoas, regra geral, não reagem dessa maneira. Não quer dizer que nenhuma reaja. Quer dizer que, no geral, as pessoas não reagem porque elas têm essa reação do ah, mas isso é completamente diferente. Só que assim que as pessoas me dizem isso é completamente diferente, eu digo sim, sim, eu concordo. Então vamos pensar porque é que é diferente. E abre-se uma avenida para o diálogo a partir daí. Ou seja, as pessoas recuam e têm essa coisa do não, não, desculpa lá, eu não vou para a cama com os meus filhos, não sei o quê. Já ouvi essa resposta muitas vezes. Mas não há uma desidentificação total. E eu digo, porque a pessoa diz-me ah, eu não vou para a cama com os meus filhos. Ok, não vais para a cama com os teus filhos, tudo bem. Mas quem é que te diz a ti que eu vou para a cama com todas as pessoas com quem tenho uma relação poliamorosa? Portanto, há sempre uma data de avenidas de diálogo que se abrem e, de facto, as pessoas normalmente, quando são questionadas desta maneira que não estão à espera, começam a ficar curiosas e começam a fazer mais perguntas. Ok. Vamos abrir a avenida para novas perguntas. Mais passa o povo. Não, só queria dizer em cima disso, a última é só uma frase, que é uma coisa é a reatividade consciente e racional, outra coisa é a reatividade inconsciente. E portanto é só dizer isto, que é uma coisa é, e depois são questões individuais, uma coisa é a tua capacidade argumentativa e relacional, outra coisa é nós introduzirmos este discurso. Porque os poliamorosos não têm todos capacidade de falar com a eloquência que tu tens e de... não é? Persuadir. Não é persuadir, é falar mesmo. Comunicar aquilo que está no interno. Uhum. Passar para o externo, passar para palavras. E, portanto, os exemplos são sempre pessoais e, por exemplo, uma pessoa que seja ou que se identifique ou que pense sobre isto... A partir desse início, do início de uma coisa diferente, uma coisa tão... Eu só com isto quero dizer que os exemplos têm peso. Sim. E o peso que tem para uma pessoa poliamorosa não é o mesmo que tem. Claro. A gente tem que ir, para falar com, tem que ir ao encontro de... E às vezes isso pode ser... O tal pântano também é um bocado isso. É que no pântano já lá estão as eras que estão lá por baixo a agarrar os pés das pessoas. É verdade. A gente vai construindo aqui uma imagem extraordinária. quase Senhor dos Anéis. As eras que lá estão por baixo são estas mesmas, que é as... vocês poliamorosos e nós monogâmicos, heterossexuais ou homossexuais, mas de qualquer forma, exclusivos ou não exclusivos, a exclusividade e a não exclusividade, as eras são mesmo essas, é que se mexe com a não exclusividade, mexe-se imediatamente com os interditos da culpabilidade, com os interditos do incesto, com os interditos do que é isto, porque a primeira ligação triádica que há é a relação bebê-mãe-pai. E, portanto, é a primeira tríade, o primeiro trio relacional que a gente conhece é este. Dizer assim, o que é isto de estar numa casa, viver com três pessoas, remete simbolicamente, mesmo que a gente, do ponto de vista racional, disse, epá, espera aí, mas são três adultos e eu era criança, não tem nada a ver. Não, mas tem do ponto de vista inconsciente. E, portanto, mexer com isto, a gente tem que saber que mexe com outras coisas. E mesmo mexe as pessoas que são poliamorosas e que têm estas vivências. Quando vivem estas coisas... mexe internamente com a história delas, neste sentido também, não é só as pessoas que não praticam ou que não sabem. E, portanto, era só isto que eu queria dizer. Avancemos. Bom, já que estamos... Só duas notas muito breves. Mas ia falar contigo. Ah, pronto. Queres fazer primeiro as tuas notas e depois eu faço a pergunta? Não, já agora faz a pergunta, até pode ser que se encaixe nas notas. É que, pronto, nós estávamos aqui a falar de crianças e uma das questões era precisamente essa. Imaginemos uma pessoa com filhos que está dentro de uma constelação poliamorosa. Em termos legais, há algum problema? Vamos então por partes. Não se insere nas notas, em primeiro lugar, estas duas primeiras notas, muito sucintas, que são relativamente proporcionais ao contributo que o direito pode dar para esta discussão, que é muito mais rígida. Não é? Se imaginássemos dois círculos concêntricos, o segundo círculo do direito ocuparia, se calhar, um núcleo ou uma parte muito reduzida daquilo que aqui estava em causa. Começando pela questão das designações. Eu recordo-me que essa questão se colocou com muita premência, por exemplo, quando, justamente em 2010, quando se colocou o problema do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Porque havia pessoas que defendiam um modelo semelhante àquele que acontece, por exemplo, na Alemanha. Nós criámos uma figura intermédia entre o casamento e a união de facto, que seria exatamente igual ao casamento, teria os mesmos direitos e os mesmos deveres que o casamento, mas que se chamaria outra coisa porque pressupunha pessoas de sexo igual. Exatamente. Isso é o que se quisesse designar. Isso colocava um problema. Por exemplo, as mesmas pessoas não punham em causa um conceito muito neutro e sem carga nenhuma valorativa. As mesmas pessoas não punham, por exemplo, em causa que o conceito de obrigação foi inventado no direito romano. O período em que uma pessoa que não cumprisse podia ser condenada à escravatura continuasse a ser atualmente o mesmo quando ninguém pode ser escravizado. Quer dizer, se não cumprir o que estou obrigado, no máximo podem me vender os bens lá à casa. Não acontece mais nada do que isso. Isto para dizer que os conceitos em direito é muito mais fácil nós percebermos que são autorreferenciais. Isto é, um conceito em direito tem o significado que a entidade competente para criar as regras lhe quiser dar. Portanto, a questão acaba por ser muito mais simples. Agora, quanto aqui à delimitação do que é que pode ser uma relação poliamorosa, o que é que aqui é relevante? Aqui será relevante não aquilo que as pessoas podem fazer, mas como está aqui em causa para o direito encontrar-se um determinado esquema que possa ser oposto a terceiros, e possa ser defendido, designadamente, em tribunal, o que está aqui em causa não é tanto uma definição, mas é encontrar requisitos de atendibilidade. Porque só se pode conceder proteção à tutela jurídica a uma coisa entre aspas, que se consiga identificar com alguma objetividade a partir de certos requisitos. Portanto, aí a união poliamorosa terá sempre que identificar-se para poder merecer a tutela do direito através de determinados requisitos. Podem ser mais ou menos fluidos. Parece-me que o mais importante terá que ver com o consentimento informado, mas ele próprio difícil de apreensão. Agora, qual é que vem a ser o problema aqui? Eu poderia também resolver esse problema da dificuldade de se isto é um conceito ou não é, através de uma distinção muito antiga, que é a distinção entre conceitos e tipos. Não é? É que enquanto no conceito todos os ingredientes que fazem parte do conceito têm que estar a preencher, numa lógica de tudo ou nada, ou estão todos e aquilo reconduz-se ao conceito, ou não estão e aquilo não se reconduz ao conceito, podemos pensar aqui numa outra categoria que é muito frequente no domínio jurídico, por exemplo, o domínio suspeito, que é o domínio contratual, que é a categoria do tipo. E no tipo nós encontramos 4 ou 5 características identificadoras, não têm todas que estar presente, e nós aproximamos uma realidade concreta de um tipo na medida em que ele se aproxima mais ou menos. Portanto, não há aqui uma lógica de nada, há aqui uma lógica de se aproximar mais ou menos. E parece-me, do ponto de vista da relação jurídica, era a única lógica que se poderia adotar, é de encontrar aqui 2 ou 3 traços caracterizadores, que uma realidade social concreta se poderia aproximar em maior ou menor medida, se se considerasse que se aproximava de uma medida relevante. Isso seria a tutela do direito, deixando depois toda uma margem de outras situações que se afastariam mais. Quanto à questão da adoção, nós temos aqui o problema, pode ser colocado de um ponto de vista formal e de um ponto de vista material. Porquê é que eu digo isso? Porque a nossa legislação em matéria de adoção é relativamente hipócrita. Porquê? Porque parte de um conjunto de restrições. Não permite esta possibilidade de várias pessoas adotarem num sistema de matria ou num sistema de constelação mais alargada. Também não permite a hipótese de um casal de pessoas do mesmo sexo adotarem, se não é possível ainda. Agora, na prática... É possível através de um sistema muito complicado de mutação. O caso de Eduardo Botelho, Mas então, desculpe, a adoção, não é a adoção originária, são coisas diferentes. Não é a mesma coisa, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Não, mas por isso é uma matéria muito complexa. Claro, por isso é que eu dizia. Já ao terceiro adoção, mas também é por isso é que eu dizia que a legislação é hipócrita. Porquê? Efetivamente, a adoção, no conceito tradicional de um casal poder passar a exercer responsabilidades parentais sobre uma criança, não é possível. A coisa mais parecida que existe semelhante é a coadoção, que é uma segunda pessoa a associar-se àquela adoção. Agora, o que não existem são limitações a que uma pessoa individual possa adotar uma criança e depois possa viver com essa criança no esquema que quiser. Com outra pessoa numa relação homossexual, com duas ou três pessoas numa relação poliamorosa. Portanto, essa discriminação não pode existir na lei da adoção, sob pena dessa lei ser inconstitucional, ou melhor dizendo, sob pena se essa discriminação existisse, seria inconstitucional por violação do princípio da igualdade. Portanto, o legislador, ao estar a dizer que isto, aquilo e aquilo outro é proibido, no fundo fala com a consciência que tudo isso é contornável através da vala comum, que é não existirem, não poderem existir requisitos discriminadores em matéria de adoção. Portanto, quando nós estamos a discutir, bom, mas devia-se alterar a lei para poder fazer isto, aquilo e aquilo outro, na prática já há esquemas alternativos de conseguir lá chegar. Portanto, aqui é um problema de princípio. Se nós queremos fazer as coisas de uma maneira transparente, objetiva, toda a gente perceba, ou se queremos fazer as coisas de uma maneira encapotada, e aí é um problema de conhecimento e de recursos, porque para fazer dessa maneira encapotada, só as pessoas que tenham conhecimento, designadamente conhecimento jurídico, e tenham recursos para o fazer valer, é que conseguem na prática chegar dessa maneira encapotada. Com a adoção em Portugal, casais do mesmo sexo, tem que ser uma boa carteira de financeira para se poder fazer, e depois tem que se passar por muitas questões jurídicas, umas atrás de outras, Sim, é isso justamente o que eu estava a dizer. O caso do casal. Os jovens são muito mais potentes. Sim, é justamente o que eu estava a dizer. Os conceitos. É discriminatório. Mas, desculpa, eu pedia-te que guardasse as tuas questões para o final, só para nós agora. Não, mas era justamente o que eu estava a dizer. Está respondido. Ah, pronto. Mas eu não sei, se calhar não percebi muito bem. A minha questão era precisamente, por exemplo, no caso dos filhos biológicos, porque pode acontecer uma pessoa estar numa constelação poliamorosa e ter filhos biológicos, não é? E a minha pergunta é se isso, em termos de direito, se há algum problema, ou se neste tipo de situações se entra de alguma forma em alguma contradição, porque depois acho que, enfim, pessoalmente não percebo nada de direito. Mesmo quando falam sobre a adoção por casais homossexuais, falam sobre o superior interesse da criança, sim. Mas isto é sempre uma coisa muito, muito subjetiva, pelo menos em termos de direito, o que é isto do superior interesse da criança? O problema é o seguinte, é que enquanto nós até aqui, quando falámos de casamento, de união de facto, o problema é a perspectiva através da qual se faz a tutela. Até aqui, quando estivemos a falar de casamento, união de facto, estávamos a encontrar esquemas que tutelassem, dessem direitos e deveres, às pessoas que iam viver sob um determinado esquema de relação. Quando falamos na adoção, aquilo que está em causa é encontrar um esquema que assegure o interesse da criança. O interesse da criança é sempre um conceito indeterminado, mas tem evidentemente a ver essencialmente com o seu bem-estar. E, portanto, tem sido na base dessa lógica, do superior interesse da criança e dos desvios que podem existir ao superior interesse da criança com certos modelos de adoção, que o nosso legislador tem sido relativamente restrito e tem tido algum preconceito, digamos assim, em encontrar um sistema mais claro em matéria de adoção. Mas por isso é que eu digo precisamente que o regime acaba por ser hipócrita. Porque, na base dessa ideia, qual é aqui, no fundo, a mentalidade do legislador? Enquanto estão em causa só dois ou só três, mas pessoas adultas, poderá ser permitido. Quando estará em causa um terceiro elemento, que é a criança, como a tutela jurídica se deve voltar para esse elemento, então isso poderá, de alguma forma, ser perturbador em relação a esse elemento, e então não deve ser permitido. Tem-se dessa, de alguma maneira, a justificação que tem feito com que não se tivesse alargado ainda a uma adoção plena entre casais homossexuais. Tem-se dessa linha de argumentação. Ora, essa linha de argumentação na prática acaba por ser hipócrita no sentido em que isso é desmontável e é contornado através de um esquema de adoção individual, em que, evidentemente, as responsabilidades parentais são exercidas apenas pela pessoa que adota, não pelas outras. Sim. se calhar eu dava a palavra à Maria. É só dar um exemplo de novo. No caso do Brasil, aconteceu pela primeira vez no ano passado, 2014, que era um casal homossexual feminino que queria ter filho e tinha um amigo delas que era muito presente e sempre estavam com elas e etc. Então, escolheu-se qual delas seria a mãe biológica, e mais esse amigo tiveram então um filho através das vias naturais, né? Não foi inseminação artificial, nada disso. Quem seria a mãe e o pai tiveram um filho, e é o caso único ainda no Brasil, que conseguiu então na justiça no Rio Grande do Sul, tiveram inclusive que mudar o sistema informático para conseguir emitir um documento de identificação que constasse mãe e pai. É um caso único até agora no Brasil. Então, de fato, é mais uma vez aquela coisa. Eu acho que, neste momento, a gente olhando a Constituição e os códigos civis, não favorecem esse tipo de relação, não favorecem esse tipo de família. E já tivemos, como eu disse, é um caso único no Brasil em 2014 nesse sentido. A juíza entendeu, as mães solicitaram, o amigo solicitou que ele iria criar aquela criança enquanto pai, iria participar da criação, iria participar da educação, iria participar financeiramente com tudo, só que, no entanto, as duas são casadas, são homossexuais, mas ele não tem relacionamento com elas, sexual e efetivo, mas sim terá com a criança enquanto pai. É um caso único e deu toda essa repercussão, sobretudo porque teve que mudar o sistema informático para conseguir emitir o bilhete de identidade duas mães e um pai. José, eu só queria dizer que há mais uma hipocrisia relacionada com essa, que é a hipocrisia psíquica, por exemplo, de uma adoção ou uma mãe solteira, e a hipocrisia psíquica é esta. Independentemente, e tem a ver novamente com o processo de identificação, independentemente se a criança tem ou não tem modelos de identificação femininos ou masculinos, ela vai encontrá-los na sociedade. Ela não vive só com a mãe, não vive só com o pai, não vive só com as mães. Independentemente se esse senhor seja o pai ou não da criança, internamente, simbolicamente, é ou não, dependendo do investimento que a criança faz nele, que ele faz na criança. E, portanto, há imensa gente, a maior parte de nós, que se nós perguntarmos quem foi o modelo masculino na nossa vida, há muita gente que não vai dizer o pai. A mesma coisa para o modelo feminino. Há muita gente que vai dizer, a professora da primária, a minha professora, aquela que eu tive no secundário, a minha amiga que era mais velha e com quem eu falava mais. Portanto, esta questão da hipocrisia, e até hipocrisia jurídica e do legislador em dizer que o superior interesse da criança, se não tem pai e mãe, então não está garantido o superior interesse da criança, é uma mentira psíquica. Pode ser uma verdade factual, mas é uma mentira psíquica porquê? Porque a criança vai para a escola e vai, se não tem em casa, vai à procura. A mesma coisa quando a mãe ou o pai morre, a mesma coisa quando se divorciam e o pai ou a mãe vai não sei para onde e deixa de ter... Vai à procura. A gente, quando não tem, nós somos, e isto é novamente psicanálise, não é Freud, já agora dizer... que nós somos procuradores de objeto. Nós, tendencialmente e naturalmente, se não temos, vamos à procura. O bebê, a primeira coisa que faz quando a mãe se afasta é levantar a cabeça e começar a procurar. Onde é que está o objeto? E, portanto, se a gente não o tem em casa, vai procurá-lo. Se a gente tem em casa duas mulheres ou dois homens ou duas mulheres e um homem, até pode ser que pai e mãe não seja nenhum daqueles três ou daqueles quatro que ele está. São as pessoas que criam, são as pessoas que alimentam, mas a gente pode alimentar, do ponto de vista instrumental, uma criança e não lhe passar, pura e simplesmente, afeto nenhum. Ou então, alimentar uma criança de forma que nos constituímos como objeto psíquico interno da criança. E, portanto, a hipocrisia também é esta, do ponto de vista interno, não só do ponto de vista externo. É que, quando a gente não tem, procura. Quando há a possibilidade de procurar. Quando não há patologia. Estou a falar... E já agora uma outra hipocrisia histórica é que esta ideia de um homem e uma mulher numa casa com um ou mais filhos é uma coisa super, super recente. Basta pensar num antigamente, que não é tão antigamente assim, em que se vivia com os avós, ou com os tios, ou com a família alargada. A ideia de uma família alargada e a ideia até de vários adultos debaixo do mesmo teto a cuidar de uma ou mais crianças não é nada de espetacularmente novo. E se pensarmos na família alargada enquanto família reconstituída, o pai e a mãe que se divorciou e depois o pai arranja uma nova companheira e a mãe arranja outra companheira e não sei o que, não sei o que mais. Portanto, há N variações diferentes de uma espécie de poliparentalidade também. Isto no conceito não de uma família poliamorosa com filhos, mas no conceito de várias figuras adultas, sendo ou não de referência psíquica, mas a circular em torno da criança. Isto não é nada de... E só acrescentando que normalmente se usa esse argumento do bem-estar da criança para se opor, por exemplo, à adoção homossexual ou com adoção, mas normalmente a única pessoa que não tem fala nesse é a criança. É a única pessoa que não é ouvida e que não dá a sua opinião é a criança. Então, os vários ali adultos vão dizer o que é bom para a criança e que muitas vezes, se você depois, posteriormente, pegar uma criança que foi educada por um casal homossexual ou numa família poliamorosa, aquela criança não teve qualquer problema, não teve qualquer crise identitária de feminino ou masculino, mas aquela criança, as crianças não são ouvidas quando se fala de criança. Porque a criança é um objeto político. Infelizmente, e na prática, a criança é um objeto político. E é um objeto político tanto é usado para um lado como para o outro. Vocês, basta ir ver, se calhar isto não é o melhor sentido para dizer isto, mas pronto, basta ir ver o discurso do José Sócrates. Quando o casamento entre pessoas do mesmo sexo, foi aprovado, e uma parte enorme desse discurso foi pensar como os jovens vão crescer numa sociedade mais igualitária, não sei o que mais. É a figura da criança, é a figura do jovem como objeto político justificador do que quer que seja, que na verdade são os adultos que querem fazer com a ideia de criança. Agora, esse discurso estava-me a fazer lembrar a razão pela qual temos, por exemplo, o Estado Islâmico hoje, que não tem nada a ver, mas que tem tudo a ver, é que a gente pode colocar uma criança a fazer aquilo que a gente quiser que ela faça e a pensar da maneira que a gente quiser que ela pense. Basta condicionar. Claro. E, portanto, o condicionamento desta coisa do superior interesse da criança, que é convencer uma criança que o melhor para ela é X, Y ou Z de coisa, é muito complicado. E não dar voz, a sociedade não dar voz a essa criança é uma coisa violenta, pegando as tuas palavras, e violenta mesmo do ponto de vista psíquico. E aniquilante, porque está a partir do pressuposto que a criança não tem um mundo interno. Mas como é que, do ponto de vista psicológico, se combate o argumento da maturidade da criança para, em certos níveis, ainda não poder representar ou comunicar qual seria o seu interesse? Para já, isso é, novamente, uma hipocrisia. Porque as crianças expressam interesse, que é uma forma evoluída de dizer desejo ou mobilização face a qualquer coisa. As crianças expressam interesse desde quase que são bebés, que saem da barriga da mãe. Portanto, o olhar expressa um interesse. Depois a palavra passa a conseguir exprimir interesses, exprimir desejos. Mesmo se a criança não conseguir falar, se a gente colocar a criança a desenhar, a criança vai desenhar uma família, seja ela qual for, seja de porquinhos, vaquinhas, vai desenhar uma família, vai desenhar um conceito de família. E não é importante, por exemplo, um juiz, quando está a decidir sobre uma adoção, seja ela qual for, perceber o que é que a criança desenha. A criança desenha duas mulheres e a menina, se for uma menina. E estão as duas demandadas. Pede-se para contar a história. Ah, é a menina com a mãe e com a mãe, com a outra mãe. Ou com a mãe A e a mãe B. E são muito felizes, gostam todos uns dos outros, não sei o quê. E a decisão do juiz é assim, pelo superior interesse da criança, essas pessoas não podem adotar. Quer dizer, se lá está dentro já, se há uma constituição psíquica das coisas, se há isto, bem entendido para todos vocês que estão a ouvir e as pessoas aqui. Eu estou a partir de um pressuposto que é perigosíssimo do ponto de vista psicológico, que é saúde mental. Pronto. É só para ficar claro isto. Estou a partir do pressuposto da saúde mental de todas as pessoas, ou o mínimo de saúde mental. Agora, eu acho que há formas de olhar o superior interesse da criança que passam precisamente por aquilo que a criança tem dentro dela. E não só perguntar-lhe, olha lá, o que é que tu preferias? Não é isto. Isto é uma coisa meia debilizada de um advogado ou de um juiz. Não é? Quer dizer, é, vamos fazer um desenho, vamos fazer o desenho da família, ou vamos, qual é que é, o que é que tu fazes em casa com a tua mãe, o que é que fazes em casa com a senhora tal ou o senhor tal, ou o que é que fazes na escola, como alguém que converse com as crianças, que não parte do princípio, para já que as crianças são adultos pequenos, e só quando são adultos grandes é que a gente pode falar com elas. As crianças têm um discurso, uma linguagem infantil. E ou a gente vai ao encontro dessa linguagem, ou então substituímos essa linguagem, que é o mesmo que dizer, substituímos-a a uma linguagem, e quando a gente substitui uma linguagem, parte sempre do princípio do que é melhor, do que é o suposto, do que é o saudável, do que é... E o saudável, se for um pai e uma mãe, um casal, independentemente do que esse casal faz, porque há pais e mães, a maior parte das... isto só para dizer também, isto não é nada o discurso mainstream, acho eu, da psicanálise e da psicologia hoje em dia, nada. Mas eu tenho este discurso, novamente, por causa da liberdade psíquica e da liberdade de facto, que é, porque é que, se há estudos já que dizem que os índices de saúde mental em crianças, nos Estados Unidos, por exemplo, não diferencia em nada quando vivem com um casal heterossexual do que quando vivem com um casal homossexual, porquê que se continua a partir do pressuposto que os homossexuais, isto deriva da lógica, já não é doença mental a homossexualidade, mas foi, que é, os homossexuais são todos doentes mentais e os heterossexuais são todos, têm todos saúde mental. Eu tenho muitos homossexuais em clínica que têm muito mais saúde mental do que os heterossexuais que eu tenho em clínica. E, portanto, na rua, vê-se perfeitamente isso. A saúde mental é uma variável que não tem a ver com a orientação sexual. A orientação sexual tem a ver com a escolha do objeto sexual. Tem a ver, nomeadamente, com uma coisa que também é freudiana, que é o Édipo. Não o Édipo freudiano, mas o Édipo dinâmico. Que é, novamente, identificações de género, identificações sexuais, o ódio, o par ódio-amor em relação à mãe e o par ódio-amor em relação ao pai, ou em relação às figuras masculinas, ou em relação às figuras de identificação feminina. Ou materno-paterno. Porque homens e mulheres vai sempre haver no mundo. E, portanto, as crianças têm um manancial de potenciais modelos. Mas isto só para... Não sei se quando não há, claro, digamos assim, uma idade objetiva a partir da qual a criança possa ser consultada. Porque essa é sempre a questão que se coloca. Não há, é um tipo de discurso que a gente pode fazer se nós quisermos que uma criança se sente à frente de um microfone e diga: eu quero X, Y, Z de coisa. Ah, sim, isso se calhar nem uma pessoa de 30 anos hoje em dia consegue fazer, porque as pessoas não têm a mínima ideia do que é que querem na vida, a maior parte delas. E, portanto, só a partir do pressuposto que a idade de maioridade faz com que as pessoas saibam aquilo que querem para a vida, basta ouvir as pessoas na rua. As pessoas não sabem, não têm ideia. Não sei se eu quero, se quero o curso, não quero o curso, quero aquele homem ou não quero aquele homem, quero... Quer dizer, o que seja. E, portanto, não há... Se a gente vai à procura de um discurso, de uma frase, não há isso. Mas há... Se a gente vai ao encontro de um discurso infantil, com tudo o que é, e já agora os psicólogos podiam ser chamados para isso... Deviam ser chamados para isso, dizer assim, com um ano de idade, em média, qual é que é o discurso infantil que expressa o superior interesse da criança do ponto de vista da criança? É este, assim, assim. Pode pôr a criança a desenhar, pode pôr a criança a brincar com animaizinhos, para perceber qual é o funcionamento mental daquela criança e as representações internas que tem. Se calhar com 5 ou 6 anos a criança já diz qualquer coisa. Mas não diz a coisa que o adulto quer que ela diga. Diz a coisa à maneira dela, com o vocabulário que tem, entretanto, com 13 anos ou com 14 já diz de outra maneira, com 16 ou com 17 diz de outra. Mas é, ou se vai ao encontro de, ou então força-se um discurso na criança. Com quem é que tu queres viver? É com o papá ou com a mamã? Gostas mais de quem? Do papá? O papá faz-te mal? Mal é o quê? Preferes é o quê? O interesse é o quê? A criança, a maior parte das vezes, não sabe o que é isto. E, portanto, é perguntar sem pré-supostos ou sem pré-conceitos, que é o mais difícil na vida. Então, para quem não está habituado a estas coisas do discurso inconsciente, ou da simbólica do inconsciente, ou das representações internas, é tudo externo, é tudo o pai e a mãe, são aqueles que ali estão, não são os que estão dentro da cabeça da criança. Parte-se do princípio que eu acho que se parte muito do princípio que as pessoas não têm mente, não têm mundo interno nenhum. A gente diz assim, o Daniel... E o Daniel é este senhor que fica. Eu não tenho representação nenhuma interna do Daniel. Eu saio daqui, aquela porta, e eu não sei com quem é que eu estive a falar aqui. Não sei porque eu não tenho memória, eu não tenho representações internas, mas se eu tenho representações internas, eu saio daqui e lembro-me perfeitamente da cara do Daniel, da cara da Maria. Quer dizer, eu lembro-me das caras das pessoas, tenho mundo interno e, portanto, faz sentido perguntar a uma criança sobre o pai e sobre a mãe, ou sobre os pais ou sobre as mães internas, ou sobre as figuras de identificação masculina e feminina que ela tem dentro dela. No caso da pouquíssima investigação que existe sobre famílias poliamorosas com crianças, a investigação mais exaustiva que existe, mesmo assim, é relativamente pouca, é na Austrália. E os resultados são, mais coisa, menos coisa, os mesmos resultados que a investigação feita com famílias LGBT. Desculpa interromper, era só para dizer isto. É que já são 7:30. E se calhar dava-se, a Maria queria acrescentar mais qualquer coisa e depois abrimos o espaço para as pessoas, se quiserem, colocarem as questões. Não, era rapidamente, era só para falar essa questão que a gente fala muito na sociologia e antropologia, que é a socialização primária, ou seja, o indivíduo ele tem essa socialização primária, que é a que ele tem dentro de casa naquele primeiro momento, e ao longo da vida ele passa por várias socializações e que vão formando então a personalidade, a identidade dessa pessoa. E eu acho que uma criança, uma pessoa, se ela nasce num ambiente X, ela passa a ver aquilo, então, como normal, vamos dizer assim. Aquela referência que ela tem daquilo seria normal. Aí, a partir do momento que ela vai tendo várias experiências ou vai tendo várias socializações, ela vai entrar em conflito se aquilo é normal ou se não é, e etc. E isso para dizer, no caso, vamos supor, da família poliamorosa ou homossexual. Se aquela criança nasce naquele ambiente, para ela aquilo ali é o que é o normal, o que é o que tem que ser. A partir do momento que ela sai daquele ambiente na escola e etc., que começam as várias outras possibilidades. E aí que eu acho que é muito importante, por exemplo, que é crucial a escola saber lidar com esse tipo de questão. A questão dos transgêneros, a questão de etc., que normalmente é naquele ambiente ali da escola, por exemplo, é que vão começar a ter os conflitos negativos e a discriminação. Então, se a escola, os diretores, os professores não sabem aquela situação e não sabem lidar com isso, o trauma é muito maior na realidade do que o trauma do dentro de casa, porque o dentro de casa para aquela pessoa é a referência que ela tem. Então, acho que é muito mais o restante ali da sociedade, da escola, num primeiro momento, sobretudo, a diretora, os professores, saberem lidar com essa situação e saberem trabalhar isso com a criança e com as outras crianças, por exemplo. Pronto, chegámos ao final do debate e agora abrimos assim um período de questões, não sei, ai tantas frases. como é que vocês preferem? Faz-se uma ronda de questões ou vai-se respondendo? Acho que uma ronda é melhor, para controlar o tempo. Sim. Está bem. Agora eu acho que a gente tem que António, sim. Diz as tuas questões, nós vamos anotando e depois vai-se respondendo. Sim, podes. Não, mas não, só as questões. Só as questões. Mas tem... Eu, como sou ativista da LGBT do PF e portanto, da maior parte do JPF, tem que falar um pouco destas questões também. A maçã António tem que ser mesmo muito sintético. Eu vou ser sintético, obviamente. Sou várias. Ok. Mas colocas agora ou não? Eu, do ponto de vista da LGBT do PS e do Trânsito do PS, também do Trânsito do PS, da Reino Rosa de Portugal e da Reino Rosa da Europa, nós, na questão dos poliamorosos e das famílias poliamorosas, estamos no avanço total em aplicar novas leis, até porque o conceito de família ao nível mundial está modificado. Abruptamente. Hoje o dito ter dois pais, ou duas mães, ou um pai e uma mãe, hoje já quase é passado. Hoje já há a possibilidade de ver três pais, três mães, ou dois pais e uma mãe, ou duas mães e um pai. As famílias estão neste momento a ser modificadas naturalmente. E nós, europeus, nós socialistas europeus da Reino Unido de Portugal e da Reino Unido da Europa, nós vamos modificar este conceito de famílias. E nós vamos, até porque o poliamor está no conceito no âmbito LGBT. Nós vamos modificar ao nível de Portugal, como ao nível da Europa, todo o conceito da família. A Reino de Portugal e a Reino de Europa vai debater brevemente por isto. Até porque existem já estudos em fóruns de direitos da Reino Unido e de outras páginas internacionais, inclusive da Juventude Socialista, que tudo indica para isto. Posso-vos dizer que, recentemente, houve um movimento na Tailândia de três pessoas do mesmo sexo, de três homens. Já há algum tempo atrás, já houve um casamento de três mulheres nos Estados Unidos somente. Todo o conceito de família está a ser modificado neste momento. Por isso, há que modificar as ideias, há que modificar toda a estrutura social e jurídica das famílias. Por isso, estejam atentos, isto vai ter muitas mudanças dentro do tempo. E nós, socialistas, nós temos um rosto. Nós, do Reino Unido da Europa, vamos debater por isso. Nós somos um partido de diversidade, nós somos um partido da diferença e do progresso, e não do retrocesso. Viva o PS! Aliás, posso dizer que o Daniel conhece todas as minhas publicações, somos amigos comuns, e sabe a luta que eu tenho tido. Daniel. Duarte, eu queria colocar duas questões. Uma é da ordem jurídica e outra penso que é antropólogo ou psicológico. Indo à primeira antropóloga, pelo que vocês disseram aqui, o poliamor surgiu no século XX, quando se começaram mesmo a identificar como tal. E a minha pergunta era, pelos estudos que fez antropólogos, o ser humano tem uma capacidade, ou seja, o ser humano é naturalmente apto a ser poliamoroso, ou nascemos, a minha ideia é se nascemos tipo com algum gene, com certeza, poliamorosa, e depois com a sociedade nós vamos condicionar um determinado caminho, ou se, pronto, esta é a minha pergunta. E a minha pergunta de ordem jurídica, bem a propósito, porque eu estive a discutir esta questão com um colega meu, sem saber o que era o poliamor, e estava eu a discutir o que era o casamento com seis pessoas. E ele lá me arranjou bastantes argumentos para desconstruir a minha ideia, e o principal que ele me arranjou, que foi o único que eu não consegui derrubar, foi razões de desordem social. Então ele dizia-me o seguinte, ele dizia, se houver um casamento de seis pessoas, imaginemos três homens e três mulheres, o que é que acontece à presunção de paternidade? O que é que acontece às pessoas que se vão aproveitar disso para ter benefícios fiscais e benefícios laborais? Cristo. A minha pergunta a ti era como é que o direito iria dar cobro a esse tipo de situações, possivelmente desencadeadas numa situação destas. E pronto, é isto. Então, começa então. Bom, a questão que você colocou é a questão que a antropologia, desde o seu surgimento, se faz, que é exatamente tentar separar e tentar compreender e tentar perceber o que é natural e o que é cultural. Sendo que, de uma forma geral, quando você conversa com os antropólogos, há uma tendência muito forte de eles acreditarem que quase tudo é cultural e algumas coisas naturais. Em que sentido? É claro que existem coisas naturais, mas o grande problema é que, normalmente, coisas naturais são transformadas numa ferramenta de poder cultural e social. Por exemplo, e aí o que, que eu gosto sempre de dizer é o seguinte, para a gente ver o que, que seria uma coisa natural, seria uma coisa que se repetiria ao longo da história, ao longo do tempo, ao longo das sociedades e em locais diferentes, seria algo natural. Então, por exemplo, eu te digo, até hoje nenhum antropólogo provou o contrário, que o fato de dar à luz é natural da mulher. Somente a mulher reproduz. Isso tem a ver com o aparelho reprodutivo, biológico, etc., da mulher. No entanto, a partir disso, se criam várias outras coisas que se dizem naturais e que, na verdade, são culturais. E aí, então, por exemplo, se eu te disser, não, nós somos naturalmente poliamorosos, eu também vou estar contradizendo um pouco, que é exatamente tentar esse debate de o que é natural e o que é cultural. E aí tem, o que eu te diria é o seguinte, para começar, se nós temos exemplos em vários momentos históricos, em diferentes sociedades, de sociedades poligâmicas, então não, a monogamia não pode ser tão natural assim. Mas também não sei se podemos dizer se a poligamia seria algo natural, entende? Ou se naquela sociedade específica que é poligâmica, se fosse um outro modelo cultural, se aquilo teria acontecido. Mas, de fato, o que eu acredito e que eu vejo que é uma tendência da maioria dos antropólogos é acreditar que nós, seres humanos, nós somos seres sociáveis e socializáveis. E isso só acontece através da interação social. E aquele clássico exemplo que a gente cai, aquele clássico drama e problema que é, por exemplo, crianças selvagens. Se a gente pega uma criança que é selvagem, quando ela chega numa sociedade que ela tem que interagir com outros seres humanos, ela é completamente diferente de uma criança que já nasceu naquele ambiente. Então, assim, o que é natural, o que é cultural, eu acho que é de fato é o limite que a antropologia vai continuar sempre querendo buscar. Mas o que eu te digo é que, realmente, na minha avaliação, são pouquíssimas as coisas que são naturais, pouquíssimas, e dessas pouquíssimas coisas que são naturais, cria-se várias coisas e várias ferramentas de poder e manipulação que são culturais e sociais. E aí eu cito no livro um sexólogo, um sociólogo, que é o Jeffrey Wicks, que ele fala muito, o grande problema do argumento do natural é que toda vez que a gente quer justificar alguma coisa e quer falar que é assim, a gente fala que é natural. Porque a partir do momento que você fala é natural, é como se você quisesse dizer, não adianta discutir. Não tem o que debater, não tem o que você falar, porque é natural, é assim, nascemos assim, crescemos assim, vamos morrer assim. E aí ele fala, o problema é que existem tantas naturezas quanto existem argumentos morais conflituosos. Responde. Eu dou uma resposta muito mais breve e, de certa forma, ortogonal é essa, que é o seguinte. Poliamor tem que ver, quanto mais não seja, com o assumir de uma determinada perspectiva ética. Ora, eu não consigo pegar em nada tão complexo quanto um sistema ideológico ético e dizer que ele está naturalmente codificado. Mesmo que estivesse imaginando que está naturalmente codificada a atração por várias pessoas, por vários objetos de desejo, por usar. O poliamor, enquanto entidade, enquanto prática, não sei o quê, envolve uma série de questões ético-morais de adesão a certos códigos que implicam certas formas de ver o mundo, a realidade, as outras pessoas, não sei o quê, não sei o quê. Isto, em concreto, não é passível de ser codificado como natural ou não natural. E a monogamia é a mesma coisa. A monogamia não é simplesmente eu vou fazer sexo com aquela pessoa, ponto final. A monogamia é uma série de pressupostos sociais, culturais, que têm aspectos diferentes em momentos diferentes. Portanto, a pergunta do natural versus artificial, para mim, nem sequer se põe. Porque, como disse a Maria muito bem, acaba a ser uma falsa questão. E não vai de encontrar aquilo que nós queremos, de facto, saber. Tudo, para mim, do ponto de vista, tanto do ponto de vista antropológico, como social, como psicológico, do ponto de vista antropológico, para mim, tudo é cultural. Mais que não seja, porque se há um conceito, há uma... há qualquer coisa que foi uma construção simbólica em relação ao objeto real, que deixou imediatamente de ser real e passou a ser uma construção. Portanto, uma mesa é uma mesa... Mas só por eu dizer que é uma mesa, já há uma série de coisas que tem que ser aquilo para ser uma mesa. Podia ser um banco, podia ser outra coisa qualquer. A mesma coisa do ponto de vista sexual e, já para não irmos à biologia evolutiva e à psicologia evolutiva, e dizer, por exemplo, que há uma série de animais que são monogâmicos e há outros que são poligâmicos. Porquê que são? Porquê que uns animais têm o mesmo parceiro ao longo da vida e outros... Às tantas têm a ver mesmo com questões que a gente não lhe chama culturais, chama questões de necessidade biológica ou necessidade do desenvolvimento da espécie, ou sei lá, a gente, os biólogos chamam-lhe outras coisas, se não sabe biólogos na sala, podem me ajudar com isto. Pronto. Chama-lhe outra coisa, mas do ponto de vista podia dizer, é a cultura daquela ave, é uma cultura, é uma construção da realidade. Que aquele animal faz, e que nós também somos animais já agora, também somos animais e, portanto, nós fazemos uma construção cultural à medida da nossa história, das nossas necessidades, da nossa cultura, porque, à partida, e os antropólogos têm uma frase que eu também tive em antropologia e adoro essa perspectiva, que é, a partir do momento em que nós observamos um fenómeno, modificamos-lo. E, portanto, a partir do momento em que observamos, já não é natural. Tem a ver com o Big Brother, as câmaras que eu estava a falar há bocado, a partir do momento em que há observador externo, a partir do momento em que nós nos observamos a nós próprios, passamos a ser um produto cultural de nós próprios. E, portanto, nada é natural no sentido, nem sequer genético, depois os biólogos e os geneticistas vão até ao limiar, ao do abismo, que é a expressão génica. A partir do momento em que se bate de frente contra a parede, quando é que um gene se expressa e não se expressa? Ah, isso é ambiental. Então o ambiental é tudo. E, portanto, deixa de ser natural. O ambiental remete para a cultura, o ambiental remete para o interno, remete para o psíquico, remete para o social, remete para o comunitário, remete para o regional. E, portanto, por isso é que ainda não perceberam de onde é que vêm os cancros, de onde é que vêm as doenças autoimunes, de onde é que... Ah, é o genital que não sei o quê, assim, mas porquê é que vem naquela pessoa e outra que tem mesmo... Ah, não sei, isso é ambiental. Pois. E, portanto, nesse sentido, a naturalidade das coisas, só a bioquímica ou a constituição molecular, e mesmo essa não sei. Mesmo essa eu não tenho bem a certeza se os produtos bioquímicos internos do corpo não são já codificados. Teria que se ir pôr pessoas de todas as culturas dentro de análises genéticas e, bem, chegaremos lá com o genoma e com ver se todo o genoma humano é igual, a expressão génica, a bioquímica. Não tenho a certeza se até isso é cultural. De maneira muito telegráfica, evidentemente que sendo o direito um sistema, há uma série de elementos que têm um determinado conteúdo, porque outros elementos com os quais eles estão relacionados têm também, por sua vez, um conteúdo. O que é que isso quer dizer? Quando há uma alteração do elemento X, o elemento Y que está relacionado com o elemento X tem necessariamente que ser alterado. Por exemplo, quando, na sequência de 25 de Abril, se substituiu a Constituição de 33 pela Constituição de 76, houve uma série, e não tem um exemplo extremo de caos, que é uma revolução, há uma série de legislação ordinária que teve de ser adaptada porque pressupõe um conjunto de princípios de uma ordem constitucional que já não é existente. Para além da presunção de paternidade e das regras fiscais, podemos apontar uma série de outras regras que pressupõem um determinado conceito monogâmico de casamento. Por exemplo, regras laborais, que dizem que eu posso ter a falta justificada para prestar assistência ao meu cônjuge, regras que me permitem ficar com parte da pensão da reforma do meu cônjuge, regras sobre a casa morada de família. O que é que teria que acontecer? Algumas delas não são assim tão úteis. É o caso da presunção de paternidade e maternidade, que tem uma importância relativa quando hoje é possível determinar com segurança a paternidade e a maternidade através de métodos biológicos. Portanto, essa figura não tem a relevância que tinha quando foi originalmente criada. Quanto às outras, haveria necessariamente fazer as adaptações em função do novo conceito de casamento ou da nova aplicabilidade, do novo âmbito de aplicação do regime de casamento. Agora, também há em direito uma coisa muito importante, que é o princípio da primazia da materialidade subjacente, que nos diz o seguinte: não nos devemos ficar por rituais formais. Os regimes jurídicos devem acompanhar aquilo que acontece na prática, na vida das pessoas. E penso, por exemplo, no caso fiscal. Por acaso, o princípio da materialidade subjacente, não é tanto o princípio fiscal, é privado. Mas penso, por exemplo, no caso fiscal. Se há um conjunto de pessoas que vivem conjuntamente, se partilham recursos, se fazem despesas a partir de um bolo comum, se calhar faz sentido que, na prática, em termos de declaração de rendimentos e de despesas, isso tenha uma tradução efetiva naquilo que é declarado formalmente, que naquilo que é declarado formalmente haja uma tradução efetiva naquilo que acontece na prática. Agora, evidentemente, teria que haver uma adaptação, porque há uma série de regras jurídicas que supõem este conceito de casamento e têm de ser adaptadas. Sim. Mais questões? Uma das coisas que eu acho que é importante e que seria relevante perceber é que existe uma categorização de poliamor na psicologia e ela está documentada em artigos científicos. Nessa categorização não existe a referência de sermos todos poliamorosos, não. Isso representa simplesmente o modo das pessoas se relacionarem, um modelo como qualquer outro. são poliamorosos para se sentir melhor com esta condição. Acho que as coisas não partem relativamente aos outros, a partir, apesar de nós nos adaptarmos aos outros na sociedade, acho que existe sempre uma parte dentro de nós que vai necessitar de aceitação. E acho que as pessoas que são poliamorosas podem passar num momento na sua vida que é importante, que é aquele momento de eu sou diferente. E isto causa muita repressão, muitas vezes. E até pode haver muita gente que é poliamorosa e não se exprime exatamente porque sente que é diferente. Aliás, não é por acaso que existem os grupos de autoajuda, mesmo não só nos alcoólicos anónimos, mas em coisas que as pessoas às vezes sentem relativamente a elas próprias que pensam não ser tão normal. Aliás, a DXEPO é um exemplo para os homossexuais, que é sítios onde as pessoas podem dirigir quando se sentem diferentes e vão encontrar iguais que sentem as coisas da mesma forma. Isto é muito importante e nós, ao nível da psicologia, sabemos isso. Portanto, eu acho que o prisma não poderia ser tanto virado para os outros e aos outros que pensam isto. Se calhar eu tenho de me adaptar a eles, mas sim uma questão de eu sou assim, eu aceito-me como eu sou e os outros à volta vão me aceitar como eu sou a partir desse momento. Porque só quando nós nos aceitamos é que as pessoas à volta, na verdade, nos conhecem como nós somos e realmente depois conseguem gostar de nós. Portanto, eu acho que eu senti a necessidade de dizer isto porque realmente eu, foi uma coisa que também foi muito realçada na minha faculdade e até achei um bocado estranho. Ser aqui dita desta forma. Depois, outro comentário que me fez um pouco de impressão foi o facto de dizer que os poliamorosos não comunicavam ou não tinham voz. Se calhar o Daniel é um grande porta-voz, mas para ser poliamoroso tem de saber comunicar. E aqueles lemas do comunicar são pessoas que sabem muito bem comunicar aquilo que sentem. Eu acho que era uma nota. Não é uma crítica, lá está. Isto é uma crítica construtiva, não é por mais nada. Até porque já explorei bastante a nível de artigos científicos, até porque sou muito curiosa. E foi só para realçar uma outra perspectiva da psicologia clínica relativamente ao assunto. Ah, outra questão. Nós psicólogos temos a necessidade de categorizar sempre. Mesmo uma pessoa com depressão vai viver essa depressão de uma forma diferente. Assim como o poliamor é. Era só isto. Não sei se queres responder. Sim, eu não sei se fui bem interpretado, mas com certeza a maior parte daquilo que disse eu concordo consigo. Agora não sei. Eu não sei como é que entendeu aquilo que eu disse. Aquilo que eu disse tem muito. Ou seja, a gente podia sempre enunciar. Se calhar se eu enunciasse as coisas assim, este é o discurso, eu vou agora dizer o discurso da maioria, e pronto, é a minha forma de falar, se não enuncio as coisas, vou dizendo em discurso correndo, mas eu acho que fui bem entendido, não sei se foi bem entendido ou não, as pessoas Daniel pode estar a rir para mim e depois lá fora dizer aquele palhaço, isso, aquelas coisas, não sei se foi bem entendido ou não. Eu posso partir do princípio que disse algumas coisas que possam não ter ficado claras, mas para ficar claro, não, nunca é a questão de dizer a um homossexual, não, sabe que toda a gente é homossexual, ou isso não ajuda em nada, até porque é uma desvalorização à partida daquilo do sentir da pessoa. Aquilo que eu posso dizer, e já disse muitas vezes, é esta questão da repressão que fala, que muita gente faz de muitas coisas, porque nós, não é só nestas coisas mainstream que há repressão, é dizer às pessoas que a repressão existe nos outros e provavelmente as pessoas não estão sozinhas. Não sei se me faço entender, não é no sentido que toda a gente é homossexual, mas toda a gente tem um núcleo interno de identificação homossexual, de escolha de objeto sexual. Aliás, basta ver a forma como os homens no balneário se abraçam uns aos outros. Por exemplo, isso são expressões de homoerotização da relação, homossexualidade até, a forma como alguns homens fazem e acontecem, e se mexem, e se tocam, e se dão mucos, e quer dizer, são formas de expressão da homossexualidade, precisamente, assim como há formas de expressão de poliamor, mas que não vão, se calhar, numa linha numa linha, numa organização, numa constelação sistémica, as pessoas não vivem todas em comunidade ou na mesma casa, porque a sociedade diz que não pode ser, ou porque acham que não é bem assim. Não. Eu concordo consigo nesse sentido. Eu acho é que temos que ter, temos que também ver o que é que lá está dentro das pessoas. Não é só o homossexual que passa por aquelas questões. O homossexual, pura e simplesmente, e eu digo isto da forma mais simplista possível, e eu acho que é mesmo muito simples, é, pura e simplesmente, a organização interna de escolha de objeto faz com que a primazia do objeto seja dada a um objeto homoerótico, homossexual. De resto, os homens, depois, novamente, partimos do princípio da saúde mental. Obviamente que há homossexuais que são homossexuais por um óbvio ao género oposto, ou por uma desidentificação, ou por uma raiva, ou por um aniquilamento identitário ao sexo oposto, assim como há heterossexuais, que fazem exatamente a mesma coisa. Por exemplo, eu posso ser heterossexual, escolher o objeto mulher como objeto sexual, porque tenho um ódio de morte ao meu pai, e portanto homens para mim não, quero-os longe, gosto é de mulheres. Ou então posso amar o meu pai, amar a minha mãe, odiar o meu pai, odiar a minha mãe, mas de uma forma saudável, integrar isso do ponto de vista interno e conseguir escolher um objeto sexual pura e simplesmente por... Agora, a questão é da eleição do objeto, que é a questão do poliamor, que é eu posso eleger, se eu amo um homem e amo uma mulher, posso eleger os dois como objeto sexual ou não. Ou então impõe-se uma rigidificação, uma cristalização monogâmica e eu digo assim, não, pai, eu tenho que escolher um. E, portanto, daí há a primazia de um ou do outro. E eu acho que, nesse sentido, a discussão é interessante. Nesse sentido, não da escolha de objeto, ou não da... E daí até é mal comparado a homossexualidade e a heterossexualidade com a poli, o poliamor, ou o que seja, é que já não é uma questão de escolha de objeto, é uma questão da eleição do objeto. É a escolha no sentido de eleição, de dar a prioridade a uns em relação aos outros, depois também há a hierarquização das relações, sim, sim, e os primários e os secundários. Mas eu concordo com tudo aquilo que disse. Eu não sei se voltei a irritá-la com alguma coisa, não, mas sim, se voltei, diga-se. Não sei se fui clara. A questão não é tanto sobre a homossexualidade, era mais o dar a entender que realmente, como tinha dito há bocado, que dizendo alguém poliamoroso, que todos somos poliamorosos, iria causar realmente uma maior aceitação da própria pessoa. Mas eu nunca diria a alguém que está em sofrimento com essa questão identitária. Não, repare, somos todos poliamorosos. Isso é um tiro na cabeça, quer dizer, é uma loucura, uma debilidade mental. A questão é, alguém que está em sofrimento com a sua identidade precisa de construir, como o Daniel aliás dizia, construir internamente uma auto-identificação a qualquer coisa, fosse ela poliamor ou outra coisa qualquer. O discurso que eu estava a fazer nesse sentido, somos todos poliamorosos, é no sentido de ir ao encontro desta generalização da vista de helicóptero do Zumalto, em que a gente pode cair numa generalização tão abusiva, num conceito tão largo, tão largo, tão largo, tão largo, que passa tudo. E, portanto, era um bocado, de uma forma provocatória até, de dizer, epá, vejam lá, porque senão assim eu também sou. Somos todos. É um bocado este sentido. Sim, eu percebi, mas lá está. Daí a importância da auto-identificação. As pessoas se auto-identificarem com uma coisa e, de facto, as pessoas não vão ocorrer a auto-identificar-se como poliamorosas e até há, e já assisti a isto, a comportamentos tipicamente machistas do homem que chega e tenta utilizar o poliamor como estratégia para arranjar as gajas todas e não sei o quê. Corre, regra geral, corre fantasticamente mal. Porquê? Porque a perspectiva é uma, a realidade que chega é de pessoas autónomas, com capacidade de autoafirmação, não sei o que mais, a coisa corre fantasticamente mal. Agora, em contraponto àquilo que estava a dizer em relação à questão do ser capaz de falar, não sei o quê, eu pessoalmente gosto de ter um especial cuidado com o pressuposto de que basta eu dizer-me poliamoroso e então logo sou excelente a saber falar e a saber comunicar, não sei o que mais. É muito perigoso. Porquê? Porque esta coisa de comunicar é um processo e é uma tarefa e eu vou parar de aprender a comunicar quando for para debaixo da terra. Ponto final. Até lá eu vou estar sempre em aprendizagem de comunicação. E como psicóloga, acho que ele até sabe isso melhor do que eu. E há uma outra questão muito importante. quando nós falamos em comunicar e dizer que os poliamorosos precisam de ser muito bons a comunicar, não sei o quê, temos de ter muito cuidado para não estarmos a ser profundamente discriminatórios. Porquê? Porque a questão da comunicação é também uma variável socioeconómica, cultural e uma questão de neurotipia. Ou seja, uma pessoa com uma condição neuroatípica vai comunicar de uma forma que nós socialmente codificamos como sendo menos boa ou menos eficiente. Portanto, temos que ter muito cuidado para não sermos discriminatórios na maneira como nós pensamos sequer a ideia do que é comunicar bem, o que é um bom comunicador, etc. Eu posso, ou pelo menos assim me disseram, ser um bom comunicador, não é? Mas isso não garante que qualquer pessoa que diga eu sou poliamorosa, automaticamente seja um bom comunicador ou uma relação. É a mesma coisa que aquele estereótipo de que não existe violência sexual nem violência de género dentro das relações homossexuais. É mentira. Existe. Mas pressupõe-se, como são dois homens ou duas mulheres, então é tudo paritário e há tudo igualdade de género. Não, não é verdade. É a mesma coisa dentro do poliamor. Há este discurso, de facto, há esta promoção do diálogo, da emancipação pessoal, etc, etc. Não quer dizer que não existam pessoas poliamorosas com comportamentos abusivos. E se existem, então têm que ser identificados. E se existem pessoas que sofrem por causa de comportamentos abusivos dentro de uma relação poliamorosa, e isto é que é importante do ponto de vista da psicologia clínica, as pessoas têm que ter a segurança e têm que ter a certeza que podem recorrer aos serviços de um psicólogo sem a sua orientação relacional ser patologizada. Ou seja, vai-se resolver a situação, vai-se resolver o problema, mas o problema não é a orientação relacional da pessoa, o problema é aquela dinâmica com aquelas pessoas naquela situação. Só para depois ser colega psicóloga, eu estava, quando eu disse que o bom comunicador, ou do comunicar, era no sentido do exemplo à partida que se dava, falando das crianças, do amor para as duas crianças e do amor entre adultos. Era nesse sentido que uma pessoa que sabe comunicar bem pode ir ao encontro desses exemplos de uma forma. E dar esses exemplos, imaginemos, já estou ali com o António, imaginemos que agora alguém se identifica com este tipo de lógica e sai daqui e vai ter uma conversa sobre isso com outra pessoa. E diz assim, não, repara, tu também, quando um dia tiveres filhos, não sei o quê, vai ser trucidado. O Daniel não é trucidado. É isso que eu me estava a referir, é o perigo de nós partirmos de inícios de conversa, disto ser um bom início de conversa, era nesse sentido. Porque pode ser, se a gente depois tiver unhas para tocar guitarra, porque podemos não ter. Aquilo pode correr mal, porque de facto vai mexer em coisas complicadas. Mas de resto eu concordo consigo em toda a linha. Não há questão nenhuma para mim. Olá, tinha uma questão, não tinha? Eu tenho duas questões, mas uma delas é para o Daniel, portanto, se calhar vou passar à frente e eu já faço. Está bem. Eu tinha uma questão, um comentário. Aqui a ver os dois pontos, que era a monogamia e o poliamor, para falar aqui. E o Daniel falou, ele não está aqui agora, mas que o oposto que ele considerava do poliamor não era a monogamia, era a traição. E eu achei, retive estes conceitos de traição e o poliamor como mais que um amor. E estava a pensar se não havia aqui implícito o conceito que na monogamia havia menos amor do que no poliamor. Isto foi uma coisa que eu fui pensando ao longo desta tarde que tive aqui, ouvir os conceitos e tudo o que foi falado. E o que eu que derivei deste pensamento foi que, essencialmente, na monogamia, quando as coisas correm mal, é que se fica sozinho, não é? Porque a relação falhou e a união de dois indivíduos terminou e fica-se num vazio emocional, num vazio, uma falha, eventualmente poderá estar na base disto uma traição, ou então uma falência dessa relação. No poliamor há mais que uma relação, portanto, se houver a falência ou uma traição ali, estão lá sempre as outras para compensar. Acho eu, ou, não, como um bocadinho também foi falado, em princípio não vão assim falir todas ao mesmo tempo. Será que não vem este movimento do poliamor a fazer essa tentativa de colmatar esses momentos de vazio que tem a monogamia, que pode ter ou corre o risco de ter, embora eu tenha também já estado com pessoas de idade, casais muito velhinhos, felizes e que tiveram aquela relação a vida toda e resultou. Isso existe. Portanto, também há relações monogâmicas que nunca falharam. Então, era só. Posso fazer um comentário? Sim. O que eu acho, por exemplo. Na minha exposição? Sim, eu vou fazer duas observações rápidas. A primeira, eu acho que é a primeira vez que eu vejo de imediato a pessoa falar nesse aspecto, falando assim: ah, mas então se não deu certo, se falhou numa relação, tem as outras de suporte ou de apoio. Normalmente o que eu vejo, a reação automática das pessoas é: nossa, mas se um já dá trabalho, imagina dois. Nunca pensa por esse outro lado de, poxa, tem um outro apoio, um outro tipo de complementos, não sei se complementos, mas enfim. Eu achei interessante o seu olhar de pegar uma coisa boa e partir dele para analisar, e não o contrário que as pessoas sempre fazem. Na agenda no Google, né? Agora, sim. E nessa última questão que você falou, eu, por exemplo, ao meu ver, e é o que eu falo no meu livro, que eu termino, é o seguinte: eu acho que a gente está num momento da sociedade, existem uma série de normas, de padrões, de modelos, a gente já falou que a mononormatividade, a heteronormatividade, etc. Mas eu não acho que, por exemplo, a monogamia é ruim ou é mal, o poliamor é ruim ou é mal. O que eu acho que é importante para a gente, enquanto pessoa, enquanto ser humano, num relacionamento afetivo sexual, é a gente estar, de fato, em um relacionamento que nos faz bem, que nos faz feliz e que a gente quer estar. Só que o grande problema é que, na maioria das vezes, não se põe outra opção a não ser a da monogamia. É aquilo que o Daniel falou uma vez: quando a gente vai começar um namoro, a gente não começa, mas a gente vai ser monogâmico mesmo ou não? Já se supõe do início que é assim que tem que ser. Então, assim, eu acho que uma relação monogâmica, ela pode ser muito feliz, muito boa, muito gostosa, muito saudável, contanto que seja uma relação que as pessoas de fato querem estar naquela relação e se identificam com aquilo. Assim como uma relação poliamorosa pode ser boa, saudável, etc, etc, se as pessoas se identificam com aquilo, se as pessoas querem viver aquilo. Mas normalmente, como eu disse, não se tem outras opções a não ser a monogamia. Então, para mim, é de fato, ao meu ver, a gente não pode falar isso é bom, isso é mal, isso é ruim ou não. De fato, é a necessidade. A pessoa tem que perceber, e não é fácil, é um momento, eu não sei se chega a ser tão assimilável assim, mas quando eu vejo, por exemplo, a pessoa, quando ela está se descobrindo homossexual, é um momento de muita dúvida, de muita ansiedade, etc., porque o que ela tem de parâmetros, de referências, é que aquilo é errado, ela não pode fazer aquilo. E eu acho que um pouco no poliamor, a gente vê isso um pouco, as pessoas que estão nesse momento de transição, vamos dizer assim, de aceitação dela ser poliamorosa, também não é um momento muito fácil. Porque a primeira reação que ela tem é dela achar que ela não é normal. Porque, afinal de contas, como? Se todo mundo fala que tem que ser assim, se todo mundo faz assim, e eu não quero ser assim, eu só posso ter algum problema. Então, eu acho que o mais interessante e o mais saudável em qualquer tipo de relacionamento, seja ele monogâmico, não monogâmico, swinger, não swinger, amor livre ou não amor livre, é de fato a pessoa ter passado por esse processo de auto-reconhecimento, de auto-aceitação e aquilo ser o que ela quer. E pode até acontecer de, por exemplo, durante uma fase da vida, ela ter relacionamentos poliamorosos, depois não mais, ou ter relacionamentos monogâmicos, depois não mais. O que eu acho que é mais importante é ser aquilo, de fato, é o que corresponde com a vontade, o desejo e a ansiedade, o anseio daquela pessoa. Mas o que é que chamaria, então, imagine esta situação, vou só dar um exemplo concreto. Alguém que tem uma relação monogâmica, portanto, um casal com um homem e uma mulher que se amam, Mas, entretanto, ele tem uma amiga que também gosta imenso, que é uma pessoa colega, e durante muitos anos, e até acontece que um dia terá relações sexuais com ela. Mas mantém o seu casamento com a mulher, que nunca há de saber que há ali aquela ligação e aquele afeto e tudo aquilo. Essa é a questão muito central dessas relações não monogâmicas, que é o que houve aí é que não houve um consentimento. É muito comum. É muito comum, mas é muito comum na prática de acontecer. Mas é o que essas relações não monogâmicas prezam para que não seja feito. É a questão do consentimento, e é a questão da conversa, e é a questão de dessa pessoa, por exemplo, talvez ela virar e compartilhar com a outra. E talvez aí é aquela questão de quando a gente fala do amor, afinal. Então, se essas pessoas realmente, de fato, se amam, a atitude seria, então, fica com ela, porque então você não me ama, ou seria que é aquela do poliamor que se essa pessoa ama uma outra pessoa, não quer dizer que ela vai te amar menos por isso. Só que as pessoas não chegaram ainda, de um modo geral, no patamar de aceitar que é possível que esse amor é pelas duas. Agora um pequeno comentário em relação à questão do acaba uma relação, as outras ainda estão lá. Isso às vezes, infelizmente, é utilizado para minorar artificialmente e falsamente a dor que a pessoa sente quando aquela relação termina. O luto de uma relação é o luto de uma relação, ponto final, parágrafo. Claro que se eu tiver uma rede de suporte e de apoio emocional e social por trás, é mais fácil eu lidar, ou é potencialmente mais fácil eu lidar com o luto. Mas isso é verdade se for a minha família, o meu pai, a minha mãe, não sei o quê, se for a minha rede de amigos que eu tenho há 5, 10, 15 anos e que são amigos do coração, ou se forem outros relacionamentos amorosos, sexuais, etc. Agora, o luto da relação é o luto da relação, e o sofrimento que nós sentimos pelo fim de uma relação não desaparece nem se torna menos importante só porque estão lá mais 3 ou 4 relações. Aliás, isto às vezes pode é ter um efeito negativo de cascata, se a pessoa não conseguir lidar bem com isto, que é, esta relação acabou e eu fiquei tão mal, tão destroçado, que depois vou começar a ter comportamentos menos bons, mais tóxicos, etc., nas outras relações, porque não estou a conseguir fazer o luto da relação como deve ser. Ou então posso tentar firmar-me nas outras pessoas e tentar pedir que elas me ajudem, mas elas também não têm obrigação nenhuma, não é? Mas tentar firmar e pedir às outras pessoas que me ajudem a fazer o luto da relação. Agora, dói, não é? Se me pisarem um pé, dói-me imenso aquele pé, e não é por eu ter outro pé ao lado que aquele vai doer menos. Só queria dizer uma coisa em relação ao que a Maria disse de... agora vem uma branca. Mas, posso passar para a próxima questão? Sim, força, já me lembro. Eu tenho duas questões. Uma delas é tanto para o Daniel como para o Zé. A outra é só para o Daniel. A primeira é perguntar se o poliamor e a escolha do poliamor para algumas pessoas pode ser uma forma de camuflar, também um pouco no sentido daquele caso que a Daniela mencionou e também que o Daniel acabou de referir, como há pessoas que têm comportamentos mais tóxicos e menos saudáveis nas suas relações e podem encontrar no poliamor uma forma de camuflar esses comportamentos. Se ele tem conhecimento desses casos e que opinião é que tem sobre isso? Essa pergunta é para os dois. Se existe alguma razão, algumas razões psicológicas podem levar então certas pessoas a escolher o poliamor como via de se relacionar intimamente e em várias relações. A segunda é só para o Daniel, para perguntar, se era mais cabis pessoal, é que o poliamor na teoria funciona dentro de certos parâmetros, na prática a coisa torna-se mais complicada. Eu conheço alguns casos e, de facto, a prática é um pouco complexa. A pergunta é perguntar, certamente foi um processo na vida de cara do Daniel, perguntar como é que sentiu essa gestão entre as várias identidades que estão presentes, as várias pessoas que compõem as relações, como é que gera essas ansiedades, esses medos, esses receios de várias pessoas, como é que é feita essa gestão e dificuldades que encontrou? Bem, em relação à primeira pergunta, eu dou uma resposta muito generalista, não existem grupos, não existem identidades, não existe nada, não existe nenhum agrupamento social que esteja inerentemente livre de comportamentos tóxicos. Portanto, a resposta a essa pergunta é autoevidente, porque, por definição, em qualquer sítio eu posso ter pessoas com comportamentos tóxicos. Exatamente, nas relações heterossexuais, homossexuais, em todo lado. O que é que acontece? É perfeitamente possível que alguém tente explorar a cultura mais sex positive, não sei o que mais, e esta ideia de poder estar com várias pessoas. Eu já vi isto a acontecer, e pessoas a tentar fazer isto, e a ter um discurso, por exemplo, extremamente, que a mim me enoja, porque não tenho outra palavra, a ter um discurso extremamente essencialista, que é do género: eu nasci assim, eu sou poliamoroso, e é normal toda a gente sentir desejos por toda a gente, portanto eu vou aqui e faço o que quero com esta pessoa, e faço o que quero com aquela pessoa, e não sei o quê. E tu, peço desculpa pela expressão, e tu desemmerda-te com os teus sentimentos. Isto não é poliamor no sentido em que não há aqui uma procura de um consentimento de facto. Consentimento não é simplesmente deixar que nos andem em cima e deixar que nos pisem, não é? Consentimento informado é haver uma participação ativa, uma co-construção. Em relação a dificuldades, etc., eu diria que uma das maiores dificuldades que há é justamente a pessoa ter que passar o tempo todo a desconstruir uma data de coisas que teve a levar a vida inteira, não é? Eu não fui educado para ser uma pessoa poliamorosa ou aberta à não monogamia, não sei o quê. Eu tive uma educação extremamente conservadora. E, portanto, eu tive, e tenho, e vou continuar a fazer isso, até bater a bota, estar constantemente a desconstruir isso. E há questões que têm que ver, por exemplo, com inseguranças de: será que eu não sou bom o suficiente? Será que fiz alguma coisa mal? Será que não sei o quê, não sei o que mais? Tem que ver com a questão da comunicação, que não é nada, nada, nada óbvia, porque eu acho que estou a comunicar uma coisa de forma perfeitamente clara e inequívoca, e afinal vou ouvir e a outra pessoa percebeu uma coisa completamente diferente, e a pessoa vira-se para mim: então, mas tu disseste isto e aquilo. Não, eu disse assim, assim e assado. E não vale a pena estar a discutir ou pegar numa gravação e dizer: não, mas estás a ver, foi isto que eu disse, porque o que interessa é as construções que as pessoas fazem daquilo que é ouvido. Exatamente, porque, mais uma vez, a comunicação é uma co-construção da realidade. E a questão da comunicação, a questão da autoestima e da forma como nós, muitas vezes, construímos a nossa autoestima afastando aquilo que pode pôr em perigo a nossa autoestima, não é? Porque numa relação monogâmica, o que é que acontece? Se há uma outra pessoa que se pode aproximar, não é? Nós podemos identificar essa aproximação de uma terceira pessoa como sendo algo moralmente errado e incorreto, e portanto não temos que pôr a nossa autoestima necessariamente em xeque. Quando a pessoa de quem nós gostamos gosta de outra pessoa, é perfeitamente possível nós sentirmos ciúmes, sentirmos inseguros, sentirmos medo de perder essa pessoa. Os poliamorosos não são seres iluminados espiritualmente e emocionalmente, que nunca sentem nunca sentem emoções negativas, nem nada do género. E temos que processar isso tudo. E não há, isto para mim, na minha vida tem sido muito importante, não há guiões culturais para lidar com isto. Portanto, é estarmos a fazer uma espécie de malabarismo praticamente sem rede nenhuma. E depois, se precisamos, neste momento, uma pessoa em Portugal que seja poliamorosa e que tenha algum problema relacional e queira consultar um psicólogo, um terapeuta de algum tipo, a primeira preocupação da pessoa é: será que eu vou ser discriminada ou não? Isto é a primeira razão para a pessoa nem sequer dar pelos pés. Eu já tenho problemas que cheguem na minha vida, não quero estar ainda agora a ouvir uma psicóloga ou um psicólogo a dizer que o melhor para mim era eu deixar de ser poliamoroso. E, no entanto, infelizmente, já tive contacto com muitos profissionais da psicologia que têm esta postura. Não sou universalizado de maneira nenhuma, mas isto ainda existe. Isto ainda existe. Em todas as áreas. Atenção de falar da psicologia, porque estamos a falar de questões emocionais. Mas eu uma vez, por exemplo, fui tentar dar sangue, não é? E como tinha várias relações em simultâneo, a médica que estava lá a tratar das relações teve-me a dar uma lição de moral durante 20 minutos num gabinete. Percebem? Portanto, não, isto não é em todas as áreas. É em todas as áreas. E estas são algumas das dificuldades principais. É justamente não termos redes de apoio, sofrermos de discriminação ativa, às vezes até dos amigos e não sei o quê, tens que escolher, tens que fazer isto, não, isso que estás a fazer está mal, não sei o quê. E, cada vez que alguma coisa corre mal, esse correr mal é prova definitiva que o poliamor não funciona. Ponto final, parágrafo. E nós levamos. Mas não serve de prova para a monogamia, obviamente. Cada vez que há um divórcio, ninguém diz: não, não, a monogamia não funciona porque é um divórcio. Mas é sempre, é sempre. E depois, a nível ainda mais pessoal, eu como me apresento publicamente e como falo disto, não sei o que, não sei o que mais, sinto às vezes em mim a pressão de ter que ser uma espécie de poli perfeito, não é? Por qualquer coisa, exatamente, por qualquer coisa que eu faça mal, por iteração, é uma coisa que todos os poliamorosos fazem mal. O que não é justo, nem para mim, nem para as outras pessoas, que até podem ter visões de poliamor muito diferentes de mim. Eu responderia só dizendo que um dos riscos ou um dos perigos da aproximação de uma pessoa a uma cultura poliamorosa, do ponto de vista psíquico, tem a ver precisamente com a questão da eleição do objeto pessoa, e prende-se com a questão da exclusividade e da não exclusividade. Uma pessoa pode refugiar-se, utilizando esse termo, refugiar-se numa relação poliamorosa, ou em relações poliamorosas, em várias relações, porque precisamente tem dificuldade, e não consegue, entrar em contacto com a intimidade mais profunda. O que não quer dizer que as relações poliamorosas não tenham intimidade profunda. Quer dizer que a pessoa pode fazer uso disso para se escudar, nem que seja de uma questão temporal, dos calendários que estávamos a falar há bocado. Como eu estou a pouco tempo, tenho mais opções de fuga. Não quer dizer que as relações poliamorosas sejam assim, mas uma pessoa mais tendencialmente esquizoide, utilizando um termo psíquico, esquizoide, no medo da proximidade, no sentir o outro como ameaçador, a intimidade como o outro como ameaçador, pode muito bem distorcer a cultura poliamorosa e entrar numa lógica de eu estou com este, aquela, o outro, mas pronto, assim eu agora tenho que ir embora, porque, quer dizer, e não entra em contacto. A partir do momento em que entra em contacto, aquilo já não serve outra vez. E tem que ir à procura de uma outra coisa, seja numa escala mais, sei lá, porque estamos numa linha, estamos no limiar aqui da zona perversa. Sim. Que é, eu não entro em contacto com o outro e uso o outro como forma de me defender da relação. E, portanto, pode-se dar o caso disso. É a coisa mais, assim, imediata que eu estou a ver. É um perverso tipicamente é esquizoide, um perverso utilizar a dispersão relacional do poliamor como defesa contra a intimidade. E então vai usar pessoa A, pessoa B, pessoa C, e até usar e fazer sofrer, inclusive, no sentido de se defender de qualquer coisa. Isto é o mais óbvio porque remete para a questão da intimidade e da exclusividade. Quando uma pessoa está numa relação exclusiva e tem que passar muito tempo na intimidade, e nem, hoje em dia nem é tanto assim, porque há outros, quer dizer, a internet e os nichos virtuais são uma grande forma das pessoas se evitarem umas às outras, e portanto, se calhar, é um bocado mediado por estas questões virtuais, mas pode-se dar o caso disso, das perversões, sejam elas quais forem, fazerem uso de ambientes em que as pessoas estão disponíveis para se relacionar, mas como o Daniel disse, provavelmente as pessoas que estão disponíveis para se relacionarem neste tipo de cultura também reconhecem muito bem o que é uma pessoa que está de facto disponível emocionalmente, efetivamente, para se relacionar com várias, e o que é uma pessoa que está ali para usar o outro para qualquer coisa, seja ela. Sim, a partir de uma pessoa dessas vai ter grandes dificuldades ou grandes problemas em ter uma série de conversas e de discussões e de diálogos sobre quais é que são as regras, os limites da relação, não sei o quê. São coisas que às vezes demoram horas e horas e horas e dias a discutir, e a partir do momento em que começa a haver evitação da comunicação, as bandeiras vermelhas começam a desencarar. Mas pode não haver o evitamento da comunicação, porque o perverso, o esquizoide, evita a comunicação e a relação. Mas o perverso pode introduzir imediatamente lógicas manipulatórias, claro, de aniquilamento do outro, claro, e não evita comunicar, pelo contrário, vai ao encontro da comunicação, claro, para destruir ou para distorcer, se quiser, e por isso é que é muito importante este tipo de conversa que fizemos aqui, porque para não haver precisamente a utilização indevida de uma cultura e de pessoas que estão, como falou ali o senhor que está no público, ou como... Senhor não, António Barbosa, não há senhores aqui. O senhor António Barbosa. Estou a brincar consigo. Não é possível. Para pessoas que estão a construir isto, a lógica da parasitação e do comensalismo que o perverso faz tipicamente, introduzir-se, é um bocado como o vírus da SIDA faz, introduz-se na célula, limpa a célula e fica a utilizar a célula para produzir vírus. E portanto, o perverso, tipicamente, mas isto é com tudo, vai utilizar o poliamor, ou pode utilizar o poliamor para se introduzir numa relação poliamorosa e desde dentro destruí-la e pôr as pessoas, tipo engrenagens, a funcionar para ele, ou para ela, no caso. E isto, só para encarreirando nisto, eu não sei qual é que é o comentário, mas gostava de ouvir a uma série que começou agora a passar na SIC Radical. Pronto, é que isto tem a ver, muito com isto que se está a falar. É que eu, clínico, olhar para aquelas pessoas, eu penso assim, bem, a primeira coisa que eu pensei foi, eu vou falar disto provavelmente ao Daniel e ele vai-me fazer esta cara que fez. Porque isto mexe exatamente quando eu vejo psicólogos em filmes, psicoterapeutas, psicanalistas, em telenovelas da televisão, em filmes de Hollywood, que é, se as pessoas vão ficar a pensar que a psicologia é isto. E isto é devastador para tentar construir qualquer pois coisa. Pois é. É devastador. E é preciso ser contraposto. Sim. É que aquilo que aparece nomeadamente são pessoas, e depois é importante desconstruir isto, são pessoas que, aceitaram fazer um bocado pornografia e aceitaram ser gravadas na sua intimidade, ou seja, que a sua intimidade se tornasse pública, e aqui já estamos a filtrar uma série de pessoas, sim, não é? E já estamos a caminhar para um núcleo perverso, nomeadamente ou voyeurista ou exibicionista. Portanto, vamos sempre caminhando. E às tantas chegamos a um filtro em que aquelas pessoas representam tão mal aquilo que é, a coisa como ela é, a cultura como ela é, que aquilo já não é nada. Mas o título é poliamor. Exato. E fica-se... Não, e numa lógica de reality show, eu avanço um passo mais à frente e digo que aquelas pessoas nem sequer elas próprias se representam. Porque se aquilo é um reality show, aquelas pessoas, nem elas próprias, se estão a representar, não é? É o mesmo princípio daquilo que estavas a dizer há bocado do Big Brother. Aquelas pessoas têm uma data de câmaras apontadas à frente, não sei o que, não sei o que mais. Não podemos presumir que os médias são uma espécie de camada transparente que está em cima de tudo e que observa tudo e que não afeta aquilo que é demonstrado, não é? E eu já acho que eles são atores. Eu não consigo ver aquelas pessoas como, de fato... Eu, por acaso, não os vejo como atores só por causa disto. É que há ali reações, a não ser que sejam muito bons atores, o que é muito raro encontrar, mas é mesmo muito raro encontrar, mas há ali coerência de funcionamento mental, coerência patológica até, se a gente aplicar uma... Por exemplo, há ali gente que tem todo o estilo de ter uma perturbação borderline da personalidade. E aí já vamos parar a coisas, confundindo com a promiscuidade e confundindo que, novamente, o Daniel tenta desconstruir, mas depois vem... Quer dizer, é aterrorizador como é que, por exemplo, o comunicar é distorcido ao ponto de ser gravada uma conversa entre aquelas pessoas que eu fico a olhar e penso assim... Se isto é só um bando de perversos a conversar, quer dizer, é uma coisa interessantíssima para mostrar, por exemplo, numa aula de psicologia ou numa aula de antropologia social, que é, se três perversos ou se três pessoas muito perturbadas se sentassem numa mesa a conversar e tivessem relações entre elas, o que é que aconteceria? É muito interessante. Agora, como relação poliamorosa, eu presumi imediatamente, mas eu tenho crítica. E o perigoso é isto, é que eu tenho crítica, tu tens crítica, as pessoas podem ter crítica, mas podem não ter, claro. E, portanto, a seguir, vai alguém dizer assim, epá, isto é muito giro, vamos ser todos poliamorosos. E aí há um papel muito importante, só para terminar, aí há um papel muito importante que é o papel da comunidade. E daí a questão da auto-identificação, porque a auto-identificação gera uma identificação comunitária e nós temos uma rede de apoio e de suporte justamente para tentar evitar essas situações de parasitismo, porque temos mais pessoas à volta a dizer olha lá, vê lá, tem cuidado, há aqui este sinal e aquele, não queres pensar melhor sobre isso. E depois em termos também de construir representações mediáticas que vão em contracorrente desse tipo de coisas, é importante também haver uma comunidade de pessoas organizadas com uma voz, com um pensamento sobre isto. É porque depois geram-se hibridações, não é? Sim. É quase um monstro com várias cabeças que, de um lado, o poliamor tem uma cultura definida, uma cultura ética, e do outro lado há uma outra... Ou seja, do outro lado há a psicodical que... Eu fico a pensar quem são os produtores, quem são os editores, quem são os guionistas, quem são estas pessoas? Eu gostava mesmo de falar com estas pessoas e perguntar... O que é que as pessoas estão a pensar quando passam este tipo de coisas na televisão? O que tipo de saúde mental é que as pessoas advogam ou pensam que é promover sofrimento psíquico? Faz muita confusão isto. E, portanto, queria falar sobre isto só para tu teres a oportunidade de fazer essa cara que fizeste. Só para as pessoas ficarem com a ideia que não é isto. É muito mal. Tem muita vez muito mal. Está falando uma pessoa... Maria de... Não, aquele que quer falar, já desculpa. Eu tenho uma questão, exatamente no ponto da questão da série. Isto tem a ver com a forma como eu conheci o poliamor. Há uns anos, debatindo com um ponto em que tinha uma relação totalmente monogâmica e apercebi-me que nutria sentimentos por uma outra pessoa. Dentro da base nunca da traição, houve sempre uma conversa. A questão é nunca chegou a acontecer porque não tinha sequer base nenhuma para saber lidar com a questão e acabou por começar a tornar-se tóxico a relação monogâmica e então a reação foi back off, vamos voltar à origem. A minha questão é, há uns meses atrás conheci a série e foi como eu conheci o poliamor e depois com base nessa exploração conheci tanto estudos como o poliportal e como consequência estou aqui, a minha pergunta é, devido à vossa noção, gostava realmente de ter ideia de, principalmente de ti, Daniel, com base em alguém que já vive o poliamor há alguns anos, a tua ideia principal do que é aquela série e do que é aquela série transmite de negativo para alguém que não tem noção do que é viver, neste caso como eu fui. Honestamente foi a única forma e a única ideia que eu tive do que é aceitar ter esse sentimento. Sim. É assim, eu sou da área das ciências da comunicação e, portanto, para mim qualquer representação mediática traz sempre coisas más e coisas boas. Uma coisa boa que a representação mediática daquela série trouxe foi tu estares aqui, hoje, agora, a aprender estas coisas. E tal como tu, se calhar, eram outras pessoas. Portanto, as coisas nunca são 100% más. E há coisas naquela série que, de facto, bem ou mal, servem para nós fazermos perguntas e para refletirmos não sei o quê. O meu principal problema com aquela série é uma série de representações de jogos de poder e de comunicação extremamente manipulativa que acontece ali entre várias pessoas em várias direções diferentes. E o meu maior medo é que as pessoas achem que é legítimo utilizar aquele tipo de comunicação manipulativa, seja em que contexto for. Ou que poliamor é esta ideia de... Eu não sei se vocês já viram este episódio ou não, eu não quero fazer spoilers, não sei o quê, mas a certa altura temos uma... temos uma tríade que é um homem e duas mulheres, e uma dessas mulheres vai tomar um café com outra pessoa que ela conheceu de outro sítio e que vem de fora da cidade, e eles os dois vão tomar um café. Só que o casal... Que entretanto não foi tomar o café, porque aquilo era só um relacionamento dela, eles ficam muito zangados e muito chateados, porque, mas ele ainda nem sequer veio falar connosco, não sei o quê, não sei o que mais, quase como se eles fossem uma espécie de gatekeepers, não é? Estivessem ali a guardar aquela terceira pessoa. E então aquelas duas alminhas lembram-se de ir interromper o café que ela estava a ter com o seu outro interesse romântico. Isto é manipulativo, isto é invasivo, isto é agressivo. O meu maior medo é que as pessoas peguem este tipo de exemplos de manipulação e achem que, sim, o poliamor é esta coisa de manipulação e de reforçar reforçar privilégios do casal que arranja a terceira roda, e então este casal consegue controlar e deve controlar o que é que a terceira roda anda a fazer ou não anda a fazer, que é uma coisa que a mim me deixa assim a fumegar, digamos assim. Por isso é que eu falava em perturbação da personalidade, precisamente por causa desse tipo de lógica que se via, nem só a manipulação, mas via-se mesmo a tentativa do que é o típico do perverso, que é fazer uma aliança narcísica, pelas costas ir desmontar, desconstruir, destruir mesmo a ligação que a outra fulana tinha com aquele... E depois de tudo consertado, então vai-se falar. Exatamente. E comunicar em poliamor é isso. É consertar em aliança narcísica uma coisa, sim, destruir na mente do outro, o outro já está na minha linha, sim, então. E depois há a conversa em que eles dizem gostas muito dele? Gosto muito dele, mas não podes. Exato. E é o que acabou. Já está mais do que... E lá está aí, nesse aspecto, o consentimento informal vai pela janela fora, porque há ali uma pressão enorme, porque a quarta pessoa não é sequer tida, nem achada, nem chamada à conversa. Toda uma série de coisas que aquilo corre mal. Agora, aquilo é o produto do quê? Aquilo é o produto dos mass media norte-americanos, em versão reality show, em versão sociedade hipersexualizada, em versão nós somos todos brancos, ricos, de classe média, média alta, magros, bonitos, atraentes e com corpos televisionáveis, digamos assim. É o que aquilo é. É o que aquilo é, ponto final parágrafo, não é? Onde é que estão as pessoas não brancas? Onde é que estão as pessoas pobres? Onde é que estão as pessoas com handicaps? Onde é que estão... Não, é tudo branco e as pessoas reais. As pessoas reais, sim. As pessoas reais. Onde é que estão as pessoas reais? O que eu falei que eu acho que essa série são atores, é em que sentido? É que eu acho que, por exemplo, uma coisa é algumas pessoas poliamorosas se colocaram à disposição para falar sobre o assunto em documentários, etc. Que se a gente joga no YouTube, a gente vê várias pessoas mais gordas, magras, bonitas, feias, e etc. Pessoas reais. E nesse caso dessa série, o que eu acho é que... mostra-se tanto as relações sexuais entre eles e todos aqueles homens com um corpo musculoso, gostoso, e as mulheres também com um corpo muito bonito, que de fato, para mim, quando eu vejo aqueles homens principais, eu associo na hora com atores de filme pornô. Que é um corpo musculoso, bonito, sim, e é por isso que o que me incomoda mais na série, mas não é o que mais me incomoda que eu vi, é de fato de achar o seguinte: primeiro que já é um pouco difícil você achar de fato pessoas poliamorosas que se dão a cara para falar do assunto. E ainda achar pessoas que se dão a cara, ainda se mostram fazendo cenas de sexo de todos os estilos para qualquer ângulo da câmera, eu não consigo ver como de fato sendo... não sendo totalmente com um guião ali de agora façam isso, aquilo, não me convenceu mesmo. De mas que é, fácil, seja. É fácil arranjar, principalmente na América, é só por um anúncio no jornal. E você, eu estou a dizer isto só neste sentido: é que é assim, mesmo em Portugal é mais difícil porque há todo o conservadorismo e toda a inibição. Sim, desculpa, é que nós temos ali uma questão. Não, não, são comentários na mesma linha. E depois olharmos para o Paulinho, eu era tão séria que não é a minha vida e eu não me senti identificada em 99% do que está lá. Há algumas coisas que fazem sentido. Esta história que o Daniel acabou de contar de crecharem num café de outra pessoa, para mim, seria a razão para eu acabar com todas as relações ao mesmo tempo. Portanto, ainda bem que a minha vida não é assim, porque se fosse, se calhar, estava numa vez sozinha. Mas mais do que olharmos para esse poli e Hollywood fabricado, que se calhar está mais próximo de uma realidade que eu recomendo do que propriamente a nossa aqui em Portugal, e olharmos para as pessoas poliamorosas que estão cá e que muitas vezes até estão disponíveis para falar e para contarem as suas histórias, e disponibilizam-se para entrevistas e aparecem. E no grupo Poli Portugal, por exemplo, no Facebook, as pessoas estão disponíveis para perguntas. Se chegares lá e disseres lá, e tens perguntas de questão, tens logo 3 ou 4 pessoas, ou às vezes até 10 ou 20, que têm algo a dizer. E que são pessoas que estão ali, que não parecem sair dos filmes porno, mas têm dúvidas de todo tipo. E portanto, não é só um tipo de poliamor, são vários poliamores. E as pessoas estão disponíveis para dar esse feedback. Outra coisa que existe é também o blog do Poli Portugal, onde as pessoas vão escrevendo, estão caso outros sejam, as pessoas vão escrevendo nós. Nós precisamos dessas representações, precisamos que existam histórias de todo tipo de poliamores e que nos sejam próximas. O limite não é exatamente muito próximo. Mas entra-nos pela casa adentro, é? Sim, eu estou a casa bem, esse eu confesso que estou com um dilema, porque assim, nós já são 8h40. E de facto o debate está muito bom, mas se calhar já começa a assim, ficar um bocadito para a tarde. Por isso propunha fazer-se o encerramento. E pronto. Margarida, queres falar ou. Posso o início e o fim. É um bocadinho ingrato, tendo em conta, não é? Depois desta discussão tão profícua que nós aqui tivemos e tão participada, acaba por ser lá em cima. Ainda por cima, quando as pessoas querem ir reforçados, depois de tanto tempo, aqui assim está fechado, esquece. É um bocadinho ingrato então vir falar depois da discussão. No entanto, enquanto coordenadora de uma juventude partidária, eu acho que aquilo que nos custa mais fazer são atividades que puxem não só jovens, mas pessoas de todas as faces societárias. E neste mandato, é o primeiro mandato que eu sou à frente da Juventude Amadora, a grande dificuldade tem sido esta, porque nós somos uma juventude partidária, temos de falar dos temas que estão na beta, esta utilização deste termo, que é a economia, a política nacional, mas temos também que saber ir ao encontro da realidade social e das novas construções que têm sido criadas. E quando o António surgiu o tema do Fórum do Amor, eu própria não conhecia, nem nunca tinha ouvido falar, também tive de pesquisar, pareceu-me ser um tema bastante interessante. Quando começámos a planear isto. Quer dizer, primeiro nós ainda pensámos que vamos falar sobre novos modelos de família. E depois, então, daqui passou-se para o poliamor em específico. E pensámos, bem, vai ser uma coisa com alguma participação, mas acho que nem eu nem o António pensámos que fosse tão participado. E as pessoas. Eu cheguei a ter um telefonema de Odmira a perguntar se precisavam de especialistas para virem cá falar hoje, já eu tinha o painel todo fechado. Eu não pensei que isto fosse ter, eu já tenho essa amadora, que é a amadora, há aqui assim um núcleozinho tão pequeno e tão fechado, fosse ter esta dimensão. Não é tão fechado com isso. Nesta dimensão, com essa conferência. Isto deixa-me particularmente feliz, como é óbvio. Acho que nós, enquanto jovens, devemos estar abertos a discutir todos estes assuntos que são relevantes na nossa sociedade. Por isso, agradeço mais uma vez aos nossos oradores, que tiveram cá hoje mais de 4 horas a falar incessantemente sobre este assunto. Acho que tivemos 4 perspectivas muito boas e acho que tocámos nos pontos essenciais. Talvez aqui assim o Ricardo tivesse a posição mais ingrata, porque ele que tinha menos, mesmo assim menos a dizer sobre o assunto e, no entanto, acho que deu uma contribuição, sem dúvida, excelente e profícua mesmo. Acho que sem a perspectiva legal isto não teria sido a mesma coisa. Mais uma vez agradecer a presença de todos, 4 horas não é fácil, portanto, verdadeiros vencedores. Muito obrigada mais uma vez e sejam sempre bem-vindos à Amadora.